fizemos o convite ao Instituto Politécnico de Leiria para que pudesse, naturalmente, dentro dos seus recursos, podermos esclarecer, falar um pouco sobre do que se trata, quais os impactos que tecnicamente poderíamos conversar, tendo em consideração a informação que existe disponível. E, portanto, quero naturalmente deixar o meu agradecimento em meu nome da Freguesia de Monte Redondo e Carreira e também em nome da Freguesia da Bajoca, ao IPL por ter sido imediatamente respondido ao nosso pedido. E a partir daí agradecer naturalmente ao professor Dr. Mário Oliveira e à professora Dra. Ana Bela Veigas pelo facto de terem-se disponibilizado no primeiro momento a participar nesta sessão e poder, naturalmente, dos seus conhecimentos, dar um pouco daquilo que sabem para a população e para a comunidade. Portanto, aquilo que se pretende aqui hoje é, de facto, falar um pouco sobre esta situação e sobre os documentos que existem sobre esta possibilidade e, naturalmente, depois dar a abertura a que cada um de vós possa colocar alguma questão aos professores que vão intervir. Espero que seja uma sessão fortuita e que possam, naturalmente, esclarecer todas as vossas dúvidas diante da informação disponível. Muito obrigada. Só dar uma indicação, há aqui cadeiras que estão disponíveis aqui à frente, tinha um papelinho reservado, mas uma vez que já vamos iniciar, podem sentar aqui à frente. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu espero ser esclarecedora, é esse o meu objetivo. E vou começar por uma apresentação, que espero que seja clara, em torno da geologia da região. Ou seja, uma das questões que se põe aqui é porquê aqui, porquê é que querem fazer, porquê é que andam aqui a estudar a possibilidade de encontrar hidrocarbonetos, não é? Essa possibilidade. Isto tem a ver porque nós estamos numa região, que é sensivelmente esta região que está aqui a cinzento. E antes de chegarmos aí, reparem, este é um mapa geológico de Portugal. Portugal tem imensos recursos naturais, recursos geológicos, que nós utilizamos no nosso cotidiano. Quando, desde que nos levantamos, desde os bens que usamos para nos vestir, para a nossa higiene diária, existem um conjunto de recursos geológicos, recursos naturais que nós utilizamos. Entre esses recursos geológicos estão também os hidrocarbonetos. Nós temos alguns. Temos alguns porque, a quando da formação deste território onde nos encontramos, há cerca de 200 milhões de anos atrás, houve um conjunto de eventos que permitiu a acumulação de matéria orgânica. E por isso nós encontramos nesta região alguns níveis, mesmo à superfície e em profundidade, de matéria orgânica. Matéria orgânica que pode estar sob a forma de líquido, pode estar sob a forma sólida ou pode estar sob a forma de gás. Esta região, os geólogos designam por Bacia Lusitânica ou Bacia Lusitaniana. Esta bacia está, dois terços desta bacia estão imersos, estão à superfície. E face a esta possibilidade de acumulação de hidrocarbonetos ao longo da história da Terra, esta região tem um interesse muito grande para todo o mundo como zona de estudo para o conhecimento da formação e da acumulação destes hidrocarbonetos. Ou seja, nós em Portugal somos uma escola, e esta região é uma escola, para melhor conhecer o modo como ocorrem estes recursos na natureza, que não têm que ser explorados aqui, que são explorados noutras regiões, mas somos uma escola neste sentido. Mas também temos alguns desses recursos que podem ter algum potencial de exploração e que estamos a investigar. Okay? As formações que se pretendem investigar datam do Jurássico. Jurássico já todos ouvimos falar, mais que não seja dos filmes. São um conjunto de formações que têm a ver, que se formaram ao longo da história da geologia da região, que teve início na abertura do Oceano Atlântico, assim, há 200 milhões de anos atrás. Mais ou menos 200 milhões de anos atrás, nós não estávamos cá, chegámos muito recentemente, mas foi a altura em que se começou a abrir o Oceano Atlântico, a parte norte. E se começaram a depositar sedimentos esses que ao longo do tempo, à medida que o oceano se abriu, a coluna de água foi maior, mas houve momentos de recuo, de avanço, que permitiram depositar diferentes tipos de materiais. Eu tenho aqui os materiais mais antigos, o Jurássico subdivide-se em inferior, médio e superior. As formações que vão ser interceptadas ou que se pretende interceptar com este furo de investigação será aqui a formação do Grés de Silves e daqui para cima, ou seja, esta é a formação mais antiga. Mas a de potencial interesse está aqui, a meio do Jurássico Inferior, que é esta formação de Lemede. Estas linhas aqui, as cinzentas mais escuras, são níveis que têm teores de carbono, de matéria orgânica, com algum interesse, mas a formação onde o furo pretende desenvolver mais a sua investigação é a formação de Lemede, que é esta formação que fica aqui no topo deste andar, tem um nome muito estranho, que eu não vou dizer, deste andar que pertence ao Jurássico Inferior. De notar, e isto era um enquadramento geológico, de notar que prospeção é diferente da exploração. Ou seja, o que está aqui em causa será a execução de um furo de prospeção, ou seja, de investigação, de avaliação do potencial em gás ou outros hidrocarbonetos existentes na região. Exploração é outra coisa, seria um passo ou será um passo seguinte. Este furo de prospeção, de acordo com os planos da empresa que nós tivemos acesso, será um furo executado por métodos convencionais de perfuração. O que é que são isto dos métodos convencionais de exploração? Existe uma sonda associada a essa sonda. Essa sonda tem uma broca de corte e que vai perfurando à medida que vai avançando no terreno. Para perfurar, precisa de um fluido. Durante o processo do corte da rocha, são geradas grandes temperaturas. É preciso arrefecer a broca e, por isso, é preciso um fluido. Além disso, o fluido, além das funções de arrefecimento, tem outras funções, que é o de trazer para a superfície os resíduos da rocha que vão sendo cortados. Por isso, para além, normalmente o fluido é água e umas lamas bentoníticas que permitem flocular estes materiais que vão sendo partidos da rocha e trazê-los à superfície. À semelhança dos furos que se fazem para prospeção de água ou dos furos que se fazem para investigação geotécnica de um terreno. Nós trazemos aqui o esquema de um furo. Esta imagem é um esquema adaptado da apresentação que foi feita no dia 31 de outubro, em Leiria, por parte da empresa. E o furo é um furo vertical, feito por diferentes fases, com diferentes diâmetros. O diâmetro inicial do furo é de cerca de 44,5 centímetros, é perfurado até os 250 metros. De notar que estão aqui, antes destes 250 metros, estão os aquíferos aqui existentes, mais superficiais, e que são explorados na região para captação de água. Esse primeiro furo, chegando aos 250 metros, faz um recuo e é descido e cimentada uma tubagem para proteger não só a superfície e a rotura à superfície dos materiais envolventes à exploração, mas também para proteger os aquíferos existentes e a não contaminação desses mesmos aquíferos. Depois continua-se a perfurar até aos 2.100 metros. Novamente é descida uma tubagem nesta altura e uma cimentação para proteger o furo. Reduz-se o diâmetro do furo e continua-se a perfurar até aos 4.350 metros. Onde se prevê que nessa altura estejamos aqui na formação dos grés de silves, que são os primeiros materiais que se depositaram a quando da abertura do oceano. São materiais terrígenos, são arenosos e que nós não sabemos se têm gás ou não. Não se sabe e é uma forma de se investigar e por isso eles vão até esta profundidade. Chegando aqui, há um recuo até aos 2.900 metros, novamente. Durante esse processo de recuo, vão-se colher cerca de 200 metros de amostra, ou seja, se antes a perfuração consistia em esmagar, agora consiste em cortar a rocha e trazer para a superfície os materiais cortados para investigar. E depois esse furo é selado. Esta perfuração é toda selada e começa-se aqui aos 2.100 metros. Aí fazem-se diagrafias. O que são diagrafias? Diagrafias são, à semelhança das radiografias, nós podemos utilizar algumas propriedades físicas, da geofísica, e investigar os terrenos. Imaginem uma coisa simples. Nós sabemos como é que é a condutividade elétrica. Na água, a resistência elétrica transmite-se mais rapidamente. Podemos passar uma corrente elétrica para ver como é que ela se propaga no terreno, para ver que características tem em termos de umidade. Não vai ser a umidade que aqui interessa, serão outro tipo de técnicas que vão ser utilizadas da geofísica para conhecer melhor estes níveis que estão a ser interceptados. Então depois é um recuo até aos 2.100 metros, onde se faz novamente uma descida, mas agora inclinada, para prospectar ou para investigar horizontalmente uma formação, que é a tal formação de Lemedo que eu vos falei há pouco. No final, aqui prevê-se que se chega a 3.400 metros, prevê-se também que esta perfuração horizontal seja entre 300 a 700 metros a ser perfurada, e é aqui que se vão fazer os testes acerca da ocorrência ou não de gás. Okay? Uma vez feita esta perfuração, identificada ou não a presença de gás, recua-se, faz-se um teste de poço, caso exista gás, para se avaliar a qualidade e a quantidade de gás existente. Okay? Depois, no final, tudo será selado com vários tampões a diferentes profundidades até à superfície. Durante o teste de poço, pretende então caracterizar a quantidade e a qualidade a partir da realização de análises físicas e químicas do gás. O teste do poço consiste numa queima controlada, sob a forma de tocha. Porquê? Para permitir controlar as emissões de CO2 e evitar a ocorrência ou propagação de outros gases, como seja o gás metano. De notar que a composição do gás natural é essencialmente metano. E era essencialmente isto que eu tenho aqui para vos apresentar. Estou disponível depois para algumas questões. Há aqui mais duas questões, duas imagens que se prendem com os impactos, potenciais impactos ambientais deste tipo de exploração, mas eu julgo que isso se calhar decorre depois da conversa que vamos ter. Se quiserem, ao fim voltamos a apresentá-los, mas entretanto eu creio que as pessoas deverão querer fazer perguntas. Eu gostava ainda aqui de acrescentar uma coisa para que não haja quaisquer espécies de segundas e terceiras intenções. Metade não. Algumas das pessoas que estão nesta sala conhecem-me e identificam-me como Mário Oliveira, presidente da OICOS. Eu gostava de deixar claro que eu sou professor do Instituto Politécnico de Leiria. Vim cá na qualidade de professor do Instituto Politécnico de Leiria, não deixando para trás a posição que a OICOS tomou face ao modelo de exploração. Todavia, eu estou aqui para conversar convosco, tal como a minha colega, sobre aquilo que nos é dado e está posto à discussão, que é o modelo de prospeção. E por isso gostava de fazer esta parte para não haver mal-entendidos, está bem? Se alguém quiser falar com o Mário Oliveira da OICOS, depois eu falo. Agradeço aos professores. Queria só dar conta, agora nesta fase, e permitir, se assim o entenderem, dizer-vos que nós convidamos a Australis para estar aqui presente e estão aqui representantes da empresa. E portanto, se caso considerarem pertinente, podem dirigir algumas palavras à comunidade e depois abriríamos o leque de perguntas. Boa noite a todos. Está a falar? Enfim, eu vim cá em representação da Australis no sentido de tentar esclarecer na medida do possível. Eu não sou técnico nem geólogo e longe de mim querer concorrer com a doutora Anabela Veiga, que fez uma explicação parece muito clara e muito profunda de como a operação se irá processar. Também foi útil ter explicado que isto efetivamente é uma fase de pesquisa, é uma fase de estudo, não é uma fase de exploração. Aliás, neste momento nem é fase de nada, neste momento ainda é uma fase de pré-estudo de impacto ambiental. Foi apresentado um projeto de definição do âmbito do que é que vai ser o estudo de impacto ambiental. Esse projeto foi apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente, como sabem, depende do Ministério do Ambiente, e no âmbito desse processo é feita uma comissão com 12 entidades públicas, desde o Ministério da Saúde, a CCDR, enfim, uma série de entidades públicas. Todas elas vão analisar o processo e vão dizer o que é que acham que tem que ser feito e que deve ser feito no âmbito do estudo de impacto ambiental para garantir que todos os vetores, todos os aspectos que possam ter algum impacto são devidamente acautelados e prevenidos. Essa fase terminou agora em dezembro. A empresa está à espera de receber a resposta, no sentido de saber se aquilo que apresentou se é suficiente, o que é preciso fazer mais, que estudos é que entendem que são, ou enfim, que elementos é que têm que ser tomados em conta para se elaborar o estudo de impacto ambiental, e depois é que se entra na fase propriamente dita do estudo de impacto ambiental, que ainda vai demorar mais alguns meses. E, portanto, isto, estamos um bocadinho a ser prematuros. Mas é bom que é para as pessoas terem ideia do que é que efetivamente se passa e para perceberem o que é que se pode passar. Também vim cá porque eu acompanhei as empresas que fizeram furos anteriormente, nos últimos 15 anos. Foram feitas várias sondagens, todas elas correram bem, nenhuma teve problema. Enfim, e, portanto, é também para partilhar essa experiência que, sendo caso disso, eu estarei à disposição. Muito obrigado. Então, agora questionava se alguém quer apresentar alguma questão, fazer alguma intervenção. Boa noite. Eu sou o André, sou aqui de Vizinha Granja. Sou geógrafo físico, portanto, com alguns conhecimentos de geologia. Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se perdi sempre alguma coisa importante, mas o que eu queria dizer é que foi dito aqui pela professora que foram, que o sistema é idêntico aos furos feitos para a exploração de água. Eu pergunto sobre impactos ambientais nos furos feitos para a exploração de água. Também há muitos furos feitos para a exploração de água aqui na zona, e mais, há muitos furos feitos no início do século passado e meados do século também passado para prospeção de hidrocarbonetos, muitos aqui no Val do Lis, muitos mesmo. Pergunto se houve também impactos ambientais que resultaram dessa prospeção. Relativamente ao aquífero que foi aqui referido, é realmente um pormenor. Eu não conheço em pormenor a localização de onde é a prospeção do gás, mas pelo aquilo que me deu analisar, creio que esse furo fica fora já do aquífero. O aquífero que eu estou a referir é o aquífero onde vai buscar água o Pombal, todo Pombal é abastecido por esse aquífero, e há poucos anos atrás também Leiria vai buscar esse aquífero. É o chamado aquífero Leirosa-Monte Real. De qualquer maneira, creio que o aquífero fica fora. Não ficará muito, por aquilo que eu me deu a analisar, mas fica um pouco fora. De qualquer maneira, também dentro do aquífero, dentro, ou pelo menos na zona do aquífero, está uma outra situação, que era também, se calhar as pessoas mais velhas, não serão muito mais velhas para terem conhecimento disto, mas já foi há alguns anos, 15, 20 anos, era para ficar aqui, na zona do Passo, o armazém de gás. O armazém de gás, portanto as pessoas, não sei se mal, se bem informadas, não quero fazer juízo de valor, correram, se me permitem o termo, entre aspas, com esse armazenamento de gás. A presidência da Câmara, na altura, também apadrinhou essa expulsão deles daqui e foram para o Carriço. Foram para o Carriço. Acho que o Carriço é uma freguesia rica, porque eles trouxeram benefícios para o Carriço, trouxeram benefícios para Pombal, inclusive, e Monte Redondo ficou a ver navios, se me permitem o termo. E eu digo mais, se houver um problema, não há nada que seja 0% isento de qualquer impacto, mas se houver problemas, olha, tem problemas o Carriço, como vai ter Monte Redondo. E Monte Redondo deixou de receber aquilo que podia ter recebido e que está a receber o Carriço. Para já, é só o que eu quero dizer. Obrigado. Não sei se... Não. Já passaste a outro? Não. Aqui a Cristina vai lá então. Boa noite a todos. O meu nome é Cristina Bailão. Resida sensivelmente 350 metros, onde supostamente vai ser feito um furo. E penso que, de igual modo, com muita gente que aqui está, que não percebe nada de furos, é óbvio. Eu queria só fazer duas perguntas. A primeira era, nós sabemos que este furo, eles estão a comparar com furos de água. Pode ser muito equivalente, mas um furo de água nunca vai a 2000 e tal metros fundo, certo? Então tem que se utilizar brocas muito mais potentes e motores muito mais potentes. Estes fluidos que vocês estão a falar utilizam substâncias bituminosas, como me referiu, E mais, o que é que isso quer dizer? Não? Os fluidos. É argila, não leva óleos para arrefecer nem nada disso como os outros. Eu só estou a fazer uma pergunta. Eu não quero pôr em questão nada, porque lá está, eu também não percebo muito bem isso. Se vai utilizar qualquer outro produto que não seja argila, não é? Para perfurar, porque a argila por si só penso que não deve ser suficiente, não é? Deste modo, ao perfurar a zona dos lençóis de água, não vai estar também a contaminar um bocadinho com esses fluidos? Isto é a minha pergunta. Número um. Número dois, a segunda pergunta, porque eu tenho muitas, mas vou deixar para as outras pessoas, é óbvio. A outra é, o grés de silvas, qual é a composição do grés? Porque é onde supostamente está o gás, certo? Não? Então, o que é constituído o grés de silvas? Arenito, quartzo? Sim? Eu posso sim. entrar em diálogo consigo só um minutinho? Sim. A senhora alguma vez fez a viagem de Pombal para Figueiró dos Vinhos? Provavelmente pela, acho que é IC8. Sim, fiz. Então, quando começa a subir de Ancião para Figueiró dos Vinhos, atravessa, do seu lado direito tem os taludes tem. De uma cor vermelha bordô. Tem a ver com óxido isso de ferro. É o grés, isso é o grés de silvas. Tem composição de óxido de ferro. Isso é o grés de silvas. Sim. É o que a senhora encontraria aqui. Mas as rochas todas têm uns componentes diferentes umas das outras. Claro, mas o grés de silvas deve ter o componente, além de ser o óxido de ferro. Seguramente tem óxido de ferro, sim. Pronto, porque é avermelhado, claro. Supostamente. Eu digo isso em química na escola. Claro. Não é? Pronto. E é para lhe dizer o que é o grés de silvas, é aquele que está pronto. Ali. Pronto, e é assim, é uma rocha dura, certo? Pronto, era isso que eu queria perguntar, porque depois vou deixar para os outros, se calhar, porque depois podem ter muitas perguntas, ou não. Se eles não tiverem outras perguntas, voltarei então a perguntar. Está bem? Obrigada. Podes responder aos aspectos? Então, para o arrefecimento das brocas, obviamente que há de haver produtos químicos, eu não os sei, porque eu não sou especialista disso, como é óbvio. Sei garantidamente que há lamas que são, eu diria, suportadas com água e outras suportadas com óleos. Aquilo que nos é dito, e nós só podemos falar com base no que nos é dito e escrito, e a que tivemos acesso, esta será o suporte água. Depois, misturado com essa água, existe a bentonite, que é uma argila, da mesma maneira que pode ser usada uma outra, que é a barite, que é um sulfato de bário, que é um dos materiais, tal como o outro, cuja função, obviamente, é reagir quimicamente com aquela mistura toda que vai acontecer e tem como objetivo final a floculação, tornar aquele corpo um corpo que seja, por um lado, fluido para poder subir à superfície, ser puxado e empurrado para a superfície e, por outro lado, dar consistência e densidade a toda essa massa que tem que necessariamente chegar cá acima. Claro que a senhora perguntou, eu peço desculpa, já não me lembro do seu nome, a Cristina perguntou, que eu gosto de saber chamar as pessoas pelos nomes, como eu também gosto de me chamar a mim. A Cristina perguntou, e muito bem, se não há alguns impactos sobre a água. Claro que tem de haver, há em qualquer situação. Qualquer que seja o furo que atravessa um lençol freático, por força da travessia, vai contaminá-lo. Pelo simples facto de estarmos a trabalhar com metais, nem que seja para fazer o poço do quintal do Mário, estamos a colocar metais na água. Claro que, havendo processos químicos que estão ali em jogo, há uma fase do processo em que contamina. Como contaminam, como disse há pouco o André, milhares de furos que foram feitos por aqui não é aqui, é por este país inteiro, que foram feitos uns licenciados e outros nem tantos, todos sabemos isso e se não dissermos isto estamos a mentir, e sabemos que eles foram feitos e continuam sem sequer ter revestimento, alguns ruíram, alguns ficaram em mau estado, e por isso, eu diria que sim, seguramente vai haver impactos, eu não sei prever quais. Sei seguramente que vai haver alguns que serão monitorizáveis. Tenho a certeza absoluta e quero acreditar na boa fé da empresa Australis ou outra qualquer, quero acreditar, não posso pôr as mãos no fogo porque eu até por mim não as ponho, se calhar. Mas eu quero acreditar que o que me é dito é vendido com verdade. E eu quero acreditar que eles vão cumprir as normas de segurança. Seguramente melhor do que muitas das outras empresas que eu costumo ver por aí a esburacar. Mais do que isto eu não lhe posso dizer. Eu não posso assegurar. Se eu fosse o diretor técnico da obra, eu podia ser responsabilizado. Enquanto cidadão, eu creio que nos compete a nós exigir que tudo seja controlado ao pormenor. E acho que faz muito bem colocar as perguntas agora. Se me pergunta se eu acho que quando eu faço a sondagem, quando eu faço o furo, que vai haver contaminação, há um instante no tempo em que tem que haver, por força do próprio processo. Agora, não o fazer é ótimo, mas então, se calhar, vamos ter que não fazer nada. Não. Eu quando digo nada... Não. As vossas palmas não correspondem ao que eu disse. Tenho o direito de as bater, interpretando da maneira como quiserem. Quando eu digo não fazer nada, eu digo não fazer nada em muitas outras coisas da nossa vida. Porque nós, quando viemos para cá, também contaminámos. Nós viemos de carro e os pneus dos nossos carros deixaram um zinco na estrada e vamos bebê-lo sob a forma de água. Por isso, não, é que daqui a bocado a discussão vai-se pôr assim. É um direito de discordar, mas se me pedem opinião, eu dou-a. Não é? Peço imensa desculpa. Pediram uma opinião, eu dei a opinião. Olá, boa noite. Está ligado? Só fazer uma pergunta então, sobre a questão dos furos ainda. Sou Luís Fazendeiro, sou investigador na área de alterações climáticas na Universidade Nova de Lisboa. Então a minha questão é o seguinte, eu não sou geólogo, mas portanto, eu tenho a ideia que os furos de água normalmente não têm uma componente horizontal. Se pudessem explicar um bocadinho essa parte. E depois a doutora Anabela, portanto, falou nas substâncias que vão estar no fluido da lama, portanto, que vai lubrificar as sondas, etc. Mencionou água e bentonite. Agora, a informação que está publicamente disponível, o que eu tenho aqui na mão é o projeto de definição de âmbito que a empresa apresentou à APA para avaliação pública. E eles têm uma tabela onde tem cerca de 15 elementos diferentes. Portanto, isto inclui hidróxido de sódio, inclui carbonato de cálcio, inclui soda cáustica, inclui ácido cítrico, portanto todos estes elementos podem ser utilizados também na operação. E o que eu pergunto é se isto também acontece nas sondas de água e se nós estamos preparados para fiscalizar este processo. Sim, isso também acontece nas sondas de água, nas sondagens para prospeção geotécnica, tudo que envolve corte de rocha. E que implica o arrefecimento das brocas de corte e que implica a remoção dos detritos que vão sendo cortados, é preciso todos esses componentes. Ok, a componente horizontal eu não sei como é que se processa efetivamente. Mas é uma perfuração, é uma técnica relativamente recente, a prospeção. Isso tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia que hoje permite em profundo. Sempre se fez por perfurações horizontais junto da superfície. Não é? Às vezes, para passarem condutas de água, fazem-se perfurações horizontais. Aqui é uma perfuração em profundidade. Tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia que hoje permite que isso possa ser feito. Não é. A tecnologia do corte é semelhante. Eu explico-lhe. É o senhor que estava a perguntar? Ok. A questão é esta. O depósito ou depósitos de gás que existam têm uma certa configuração. E para se estudar a dimensão, a quantidade, o volume, isso implicava, há uns anos atrás, implicava fazerem-se vários furos. E ao fazerem-se vários furos é que se ia estudar, por exemplo, o comprimento do depósito. Com a evolução da técnica, não, estamos a falar de furos de pesquisa de gás ou de hidrocarbonetos. Com a evolução da técnica e ao poderem fazerem os furos horizontalmente, a ideia é evitar fazer 4, 5 ou 6 furos de teste e assim faz só um. É igual. Não é. Não é. Como o quê? É igual. A máquina fura. Se quiser ouvir, eu explico-lhe. Se quiser ouvir, eu explico-lhe. Olha, até lhe dou um exemplo. Se for a uma loja de ferragens e pedir, há umas chaves de parafusos com uma extensão que faz uma curva... Ouça o que eu digo. Se o senhor quiser ouvir, eu explico. Se o senhor vem para aqui para fazer barulho, para não ouvir, eu não explico. A chave de parafusos roda, como o senhor sabe. Se calhar já... Ah, não sabe, não funciona. Uma chave de parafusos, o senhor não roda. Existe, sim, existe, sim. Existe, vá a qualquer casa de mecânica automóvel e peça uma. O sistema, eu estou a simplificar para o senhor perceber, o sistema é exatamente o mesmo. O que se passa é que a broca fura e depois tem uma curva que lhe permite, e uma série de jogos de roldanas que lhe permitem fazer a mesma operação na horizontal. Diga. Não, é na estrutura onde querem estudar o que é que existe. Vai ali. Só um segundo. Sim. Pesquisa, se ninguém quer a exploração. O fracking, vamos lá ver o que é que isso é, okay? É importante. O fracking não é uma forma de perfuração, okay? Não é uma forma de perfuração, estamos aqui a falar de perfuração. É. Há gás que se encontra armazenado em formações geológicas xistosas, que não são propriamente xistos de rochas metamórficas, mas aqui na região, numas formações argilosas, margas, mais conhecidas por margas, que serviram de tampões a reservatórios, ou anteriores reservatórios de hidrocarbonetos, e que acumularam gás na sua estrutura interna. Quando esses materiais que têm na estrutura interna, ou gás, se quisermos explorá-los, temos que os fazer partir. Okay? E o partir é compressão. E isso é que chama o fracking. Nós não se está aqui a falar, este furo é perfuração. Que é o corte da rocha. Não é fazer fraturar uma formação para dela libertar o gás. O gás, tal como a água, pode estar nas rochas e nas formações geológicas, nos espaços vazios. A água ocupa espaços vazios. Mas eu ainda não falei de gás de xisto. Desculpe, não... Já agora, deixe-me esclarecer que não vai haver fracking. Está escrito, O projeto que está apresentado não compreende fracking. O projeto que vai ser apresentado e aprovado pelo Governo não compreende fracking. E já disse e volto a repetir, tem o Ministério da Saúde, tem 12 entidades oficiais a verificar isto. Já foi publicado, mais do que uma vez, em 18 de dezembro, inclusivamente numa nota de imprensa, que não vai haver fracking. Portanto, essa questão não se coloca. Não sei se... Ok. Gostava de fazer uma intervenção também. Nesta apresentação foi-nos dito que prospeção e exploração são coisas distintas. E é verdade que são. Mas então por que motivo é que os contratos assinados são de prospeção e de produção de gás e de petróleo em Portugal? Os contratos veiculam as duas coisas. Depois, além de veicularem, de incluírem as duas coisas, incluem também, informam já, de quais é que são as contrapartidas para o Estado português, caso venha a haver produção. E as contrapartidas são vergonhosas, e eu acho que ninguém aqui desta sala quer aceitar essas contrapartidas. Eu, pelo menos, não quero. São rendas de superfície de 15 a 100 euros por quilómetro quadrado. Eu arranjo rendas um bocadinho mais caras, com facilidade. São royalties de 3 a 8% sobre a totalidade das vendas. 3 a 8% daquilo que vier a ser vendido destes hidrocarbonetos aqui explorados reverte para os cofres do Estado, mas só depois da empresa ter considerado que as suas despesas já estão suportadas, e portanto que não vá isto ferir o lucro da empresa. E portanto isto parece-me que até do ponto de vista económico é um péssimo negócio. Estes royalties que aqui são de 3 a 8%, na Noruega estão na casa dos 70%. Portanto, é um péssimo negócio do ponto de vista económico, mesmo que outras coisas, outros valores não se levantassem aqui. Portanto, acho que não o podemos aceitar. Depois, mais, tenho pena que a apresentação aqui realizada hoje não se tenha debruçado sobre nenhum dos impactos ambientais. Porque alguns de nós vêm aqui para saber que impactos é que isto pode ter sobre o ambiente, sobre a vida local, etc. Não tem impactos nenhums. Não há situações de prospeção e produção similares a estas que temos aqui que tenham corrido mal já no passado noutros sítios? Que impactos é que isso teve nos sítios onde as coisas correram mal? Nós conhecemos muitos e são bastante recentes, de 2009, de 2010, em terra como no mar... Quer dizer, isso é frequente e sabemos que eles existem. E portanto, se vier a acontecer a prospeção e a produção que está previsto no contrato que está celebrado, que impactos é que isso tem? Por outro lado, existem situações, existe o maior impacto ambiental que a humanidade algum dia enfrentou em toda a sua história, está à nossa frente a avançar demasiado rápido, se chamam-se alterações climáticas, e também deveria de ser um ponto a ter em consideração. Nós atualmente, se quisermos cumprir o Acordo de Paris, que diz que o planeta, não, para bem da humanidade, da vida na Terra, não só da humanidade, tal como a conhecemos hoje, nós temos de evitar o aquecimento global acima de 1,5 a 2 graus Celsius, e para fazer isso sabemos que é necessário garantir que 80% dos hidrocarbonetos que estão hoje a ser explorados têm de ficar debaixo de terra. Portanto, por que raio de motivo é que nós andamos à procura de mais hidrocarbonetos quando já não há margem para consumir os que estão atualmente a ser explorados? E alguns destes motivos levaram a que 60 investigadores em todo o país tivessem subscrito uma carta contra a prospeção e produção de petróleo em Portugal, das mais diversas áreas da investigação e os mais insuspeitos, eu posso, e reconhecidos em Portugal, posso citar alguns nomes: Viriato Surumanho Marques, Júlia Seixas, Filipe Duarte Santos, João Ferrão, entre muitos outros, de diversas sensibilidades políticas e académicas também. 60 uniram-se para dizer que isto é uma má escolha, que o país não deve seguir este caminho. E por isso, dadas todas as evidências, dada que as pessoas que vivem nos sítios também têm demonstrado, de norte a sul do país, que não querem esta indústria às suas portas, acho que é claro o sinal que estamos a dar para toda a gente que é não queremos esta indústria instalada no nosso território e não queremos esse caminho e por isso, pronto, a Austral diz que faça as malas e que encerre o contrato. Eu ia pedir que as pessoas pudessem identificar-se e dizer de onde vêm quando fazem a intervenção, está bem? Por favor, para nós também termos a consciência dessa. Impactos das alterações climáticas, não é? E queremos continuar o estilo de vida que temos, alguma coisa que temos que fazer é redução dos hidrocarbonetos e substituir, por exemplo, não submetemos de carvão por gás, não é má ideia. Eu não digo que seja insuficiente, mas as renováveis não caem das árvores. Boa noite a todos. Eu chamo-me Fátima Fernandes e estou aqui não é por causa de morar a 200 metros em linha reta do possível furo. Não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque é tempo de mudarmos. E não faz sentido nós acreditarmos que vamos fazer uma prospeção de gás, vamos estudar. Não é preciso fazer mais estudos porque nós sabemos exatamente aquilo que nós temos. Portanto, não é preciso mais prospeções. O contrato fala em exploração de gás. Gás de xisto. E o gás de xisto está, o gás de xisto está incorporado na rocha. Para fazer libertar o gás é preciso fraturar a rocha. E que isto fique bem claro. E que a Australis não nos venha para aqui dizer o contrário. Porque nós sabemos, porque há muita informação na internet desde há muitos anos. Portanto, aqui a apresentação que a doutora Anabela Veiga fez foi ótima. E penso que foi, como é que é dizer? Com o devido respeito, doutora Anabela. Mas pareceu-me o plano de trabalho da Australis. Portanto, eu não estou aqui por ser presidente de uma associação que defende uma área protegida. Eu estou aqui porque sou uma cidadã do mundo, tenho filhos, tenho netos e não quero explorar em 40 anos os recursos, os últimos recursos que a Terra tem. Que fique bem claro. Porque um poço pode durar até 40 anos. 40 anos é o tempo que nós temos. Não temos mais. E, portanto, se nós queremos agora viver à grande, como disse aquele senhor, que o Carriço é rico porque tem lá os depósitos de gás. Hã? Então, Por causa da avareza do homem, por causa do lucro, do objetivo do lucro, é que a humanidade hoje está como está. E não há pior ser ao cimo da Terra que é o ser humano. Porque explora ao máximo, explora, quer só para ele e não pensa nas gerações vindouras. É isso que eu tenho a dizer. E não digam que não vão fazer fracking, porque não é possível furar na horizontal sem fazer fracking. E eu não sei, não sou geóloga, não sou técnica, mas permiti-me a ler algumas coisas de pessoas que não têm nada a ver com a energia. E vejam lá, pessoas que se estão a especializar em eletrotécnica de computadores, dizem assim, um dos grandes entraves a esta técnica do fracking baseia-se no facto de o líquido fraturante conter, mesmo em quantidades residuais, 0,5%, produtos químicos onde se podem destacar o ácido muriático e o glutaraldeído, pronto, usado respectivamente para acelerar o processo de fissura e para eliminar as bactérias contidas na água, evitando a criação de subprodutos. Contudo, apesar de representarem uma fatia tão pouco significativa do líquido fraturante, é de realçar o facto de, caso existam deficiências no projeto ou no revestimento do poço, existe o risco de ocorrer uma migração desses químicos para um aquífero, o que resultará na contaminação do mesmo, colocando em risco milhares de vidas. Disse. Fátima, vou responder, vou tentar responder calmamente. Disse que a apresentação da Anabela, que também é minha, porque a partilho integralmente, porque estou aqui como colega dela e partilho o que ela disse, era uma espécie de plano de trabalho da Australis. Eu gostava de lhe dizer que nós fomos convidados para vir aqui falar sobre o furo de prospeção. Não está sequer aqui em causa da nossa parte vir aqui comentar as questões do fracking. Respeito que seja discutida aqui, porque não é um completo. Eu disse outra voz, o juro, eventualmente. Mas a culpa já não é minha. Eu posso tentar falar mais alto. Estou a dizer que eu fui convidado para vir aqui para falar sobre o furo de prospeção e não discutir sobre as questões da exploração posterior. Numa outra resposta, é uma questão que colocou há pouco, perguntava como é que o gás está nas rochas e como é que ele sai, tem que ser por fracking? Pois ele pode ser por fracking, mas não é obrigatório que o gás para sair de uma rocha tenha que ser por fracking. O gás está nas rochas sob pressão, tal e qual como nós temos a pressão do gás na Coca-Cola quando ela está fechada. Claro que nós sabemos que para o gás sair temos que abrir o buraco. E o que uma sondagem e a exploração vai fazer ou quer fazer, ou não sei se agora é aqui ou em qualquer parte do mundo, quando se explora gás, é colocar em jogo a pressão exterior, a pressão atmosférica e a pressão no interior do reservatório. Enquanto a pressão funcionar de forma descompensada, o gás sai por sua alta iniciativa, chamemos-lhe assim. Da mesma maneira que o ar sai de dentro da panela de pressão quando lhe tira a válvula. Por isso, em condições normais, e reparo, eu saliento bem o que eu estou a dizer, em condições normais, por pressão pura e simples, a exploração primária do gás faz-se assim. A questão que posteriormente se coloca ou não, e eu continuo a dizer, não estou aqui para discutir isso, e tenho a minha opinião e já a expressei por escrito, por isso estou descansado nessa matéria. A questão que aqui se coloca de ser fracking ou não é assim, seria fracking se for esse o modelo, que eu espero que não seja, mas isso é a minha opinião, e eu continuo a dizer, é o processo de exploração, que eu não estou aqui a discutir isso, eu fui convidado para vir falar do furo. No furo de prospeção, o que se coloca em jogo é até onde é que vamos, isto é, quando digo vamos, até onde é que pode ir o furo e como é que vai. Há pouco foi aqui discutida a questão do furo ser feito e ter uma ligeira a curvatura. Existe a tecnologia que o permite fazer. Não é especificamente desenvolvida aqui e não é obrigatoriamente feita para o fracking. O encamisamento do furo é feito como se fosse uma espécie de um passador, o que permite que depois de chegar à zona onde possa ou não haver gás, ele poder sair para poder ser feito o ensaio de queima no furo, cá em cima, para se poder estudar a pressão, a qualidade do gás, para se perceber se é ou não explorável. A seguir entra-se noutra fase e aí é outra conversa. Certo? Quanto às questões de ambientalismo e de sustentabilidade, pois temos muito para discutir sobre esse assunto. Tentando falar com o colega que eu já, o Ricardo, penso eu. O Ricardo, há bocado, falou dos impactos aqui do furo. Depois dos impactos aqui sobre o furo, podemos conversar calmamente depois também, obviamente. Há impactos químicos que eu confesso a minha ignorância no processo, nos impactos mecânicos e da obra em si própria, vamos agora conversar sobre isso. Boa noite. Isto é uma sessão de esclarecimento. Arsénio Capela, Casal Novo. É uma sessão de esclarecimento, sim. E as questões que a gente está a colocar a vocês estão a ser um bocado injustas porque vocês vêm aqui meramente professores. Não esclarecem a plenitude do problema. A plenitude do problema prende-se que foi feito um contrato com quem nós devíamos confiar, que é o Estado, que devia ser uma pessoa de bem, que a gente sabe que às vezes não o é, e aí é que prende a nossa dúvida. E nós estamos a fazer uma questão, como aquele senhor fez, que o contrato foi feito. A gente não tem dúvidas que o contrato foi feito e, não temos, e temos várias dúvidas como é que foi possível fazer um contrato destes, que se prende em vários pontos. A gente sabe que eles podem ir de uma exploração para a prospeção só com um pedido, um ministério, como eles ainda estão à espera desse ministério, de vários parceiros de estudos ambientais e que ainda não receberam, que é assim que funciona o nosso Estado, é um bocado lento. E a gente estamos a ver, e já que é esclarecimento, estamos a ver que o povo vai esclarecer aqui uma coisa. Eu falo por mim como povo. Nós temos muitas dúvidas em relação a isto. E quando há dúvidas, a gente põe-se na defensiva. E julgo que a melhor defensiva era não fazer nada. Não fazer nada, não, nem mexer uma palha. Mas nós, como somos, queremos que seja um planeta habitável e que nós queremos que viver com qualidade, e como a senhora disse, temos que mudar, urgentemente temos que mudar. E vocês sabem, nós todos sabemos. Por isso, por esta razão, eu venho dizer que vai ser difícil a Austrália vir para ali. É só uma informação mesmo. Vai ser muito difícil. Isto é esclarecimento puro. Vai ser muito difícil porque a gente vai mostrar lá. Vivemos lá a 50 metros, a 100 metros, a 200 metros e a gente vamos para o local e vamos habitar lá. E é assim. É, não, nós não queríamos fazer isto. E esperamos que quem nos represente que esteja do nosso lado. Porque é assim. Isto só vai haver dois lados. É o nosso e o dos outros. Não haja dúvida em relação a isso. Nós não somos extremistas, nem queremos nada. Mas é assim, normalmente, em casa das pessoas, mandam as pessoas. Na casa dos outros, mandam os outros. Nós estamos em casa. Não tenho a menor dúvida. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, Jorge Marques. A pergunta é para a Austrália, são técnicas. Já viu alguma broca de perfuração? Segunda pergunta. Qual é a dimensão da bolsa? Se não vão fazer fracking, tem que haver uma bolsa. Qual é a dimensão da bolsa? Terceira pergunta. Qual é a percentagem das tubagens da Austrália, dos pipes que passam pelo lençol freático, que fraturam no botão armado? A prospeção, primeiro, não é dissociada da exploração. Porque logo façam a prospeção, se houver petróleo, fazem logo a produção. Era só. Se não se importa, a primeira pergunta, sim, já vi uma broca e até tenho uma no meu escritório. Mas não percebo o interesse da pergunta. A dimensão varia conforme a profundidade. Mas podemos estar a falar de uma coisa deste tamanho. Qual é a relevância da pergunta? Pode ter 3, pode ter 4. Isso é relevante? A segunda pergunta... É isso que se quer saber. É para isso é que são estes estudos. Não, para isso é que é a perfuração. Isso deu indicações, mas não há confirmação de nada e, portanto, para isso é que é preciso fazer este teste. E eu estava a explicar há bocadinho àquele senhor, essas coisas não se fazem com teste, fazem-se com vários testes. Precisamente a ideia do vertical, no horizontal, é para evitar fazerem-se 4, 5, 6, 7 furos para se obter o resultado que assim se obtém com um. Terceira pergunta era... Não, nada disso. Nada disso. Isto é uma perfuração. A senhora, desculpe, a senhora vai à internet e na internet nós encontramos muita coisa. Eu peço-lhe desculpa, mas acredito mais no que as pessoas dizem do que não está na internet. A quarta pergunta, por favor. Ou a terceira, perdão, a terceira. Essa não sei responder. São uns? 250 metros. 250 metros. O botão não fratura. Tem o revestimento de botão, exatamente. E vai ter o revestimento, vai ter o sim, e o revestimento de botão. Não, vamos lá ver. O furo é feito, é posto um tubo de metal e é recoberto com cimento. E esse cimento não pode ter fraturas. Esse cimento é testado, são feitos vários testes de pressão a várias profundidades, precisamente para ter a certeza que não há fugas. Portanto, ainda que haja fratura, essa fratura não pode ter fugas. Porque se tiver fugas, não pode ter. Não pode ter por duas razões. Primeiro, porque nenhuma empresa responsável... ou mesmo que não seja, fosse muito responsável, se arriscava a essa situação. Segundo, porque o interesse das empresas é que tudo o que lá estiver, que seja gás e que seja comercializável, que não se perca. Portanto, ainda que haja o índice de fraturação do cimento, não se fratura ao ponto de ser permeável. Vamos lá ver, eu estou a responder às suas perguntas. Nós podemos dialogar, mas senão não fazemos mais nada. E a quarta pergunta é? Tinha pensado que eram quatro. Obrigado. Sim. Boa noite, o meu nome é António Fonseca. Muita gente aqui me conhece. Sou José Fonseca. A minha dúvida, ou melhor, a minha pergunta é direta à Australis. Queria perguntar se não tem nenhuma apresentação que nos possam elucidar como é que é a furação horizontal. Porque eu tenho a dúvida como é que é feito a perfuração horizontal, ou seja, como é que vão ser feitos os tubos e como é que são selados na horizontal. Na vertical, já vi, funciona, embora eu não acredite como vai ser feito o processo. São dúvidas que eu tenho. Agora, a horizontal, não tenho. Saber como é que vai ser feito. A Austrália vem cá, defender a sua data, mas ainda não apresentou nada, ainda não vi nada, e acho que todos estão nada vivos. Era só isso. Sim, Marta, aqui este senhor que pediu a palavra. Queria só fazer aqui um esclarecimento que a Australis já deu a indicação, que era a nossa freguesia, que era a freguesia da Bajoca, que vai fazer uma apresentação à comunidade, onde naturalmente poderá esclarecer essas dúvidas e apresentar à comunidade essas questões. Portanto, a Australis hoje veio a convite da Junta de Freguesia para estar aqui, tem-se prestado a algum esclarecimento, mas a pessoa que aqui está hoje, como disse, não é um geólogo, não é um técnico, é o representante da empresa. Portanto, isto só para dar o esclarecimento, não estou aqui a fazer nenhuma defesa, estou só para esclarecer a questão do papel da Australis hoje, que não está aqui a fazer a sua apresentação. Está aqui a convite para participar e para também ter noção das dúvidas e das questões da comunidade. Só para deixar claro. Queria também só dizer que os professores disponibilizaram-se para vir falar daquilo que são, como eu referi inicialmente, os documentos que estão disponíveis, porque é só sobre isso que poderemos naturalmente emitir opiniões e verificar, porque é o que está disponível e é aquilo que oficialmente está dito sobre o que está em causa. E portanto, só temos que agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje, para tentar esclarecer. E portanto, eu pedia, de facto, eu compreendo, naturalmente tenho tanta preocupação com as questões, tal e qual como os senhores, mas pedia realmente algum respeito para com as pessoas que se disponibilizaram a vir estar aqui hoje. Portanto, pedia isto, é mesmo em resposta à questão que disse há pouco, porque as pessoas estão aqui e apresentaram a informação, como eu disse, baseado no documento que é oficial e que acredito que alguns de vós tenham visto. Tá. Obrigada. Para poder discutir esta situação. Foi vedado. Porquê? Eu sei que foi apresentado um projeto, eu já tive acesso a ele, graças a Deus, pedi a múltiplas pessoas para me dar um projeto, um impacto ambiental conhecido, que não é verídico, sabem que não é verídico. Eu queria saber porque é que eles estão ali e fazem estas coisas às escondidas das pessoas. Isto não tem pés nem cabeças. Outra situação, também para a Austrália, não tem nada com os professores, porque pensava que iam fazer uma apresentação mais qualificada, com mais ambígua, com os impactos que se possa ter. Mas ficamos para o segundo ponto. O que eu quero agora é o impacto ambiental. Como é sabido, os aquíferos, os lençóis freáticos de Pombal até Leiria são enormíssimos. São 8 km de largura, mais ou menos 35 km de comprimento. Há uma vez foi salvaguardada esta matéria, o que foi feito para, se ocorrer mal com estes aquíferos, são os nossos aquíferos, nós temos de ter cuidado. Se os furarmos, vocês sabem que a furação é feita na vertical e depois na horizontal. Isto não é só furar assim como está ali, não é bem assim. É horizontal. Aquilo que eu já li é na vertical e na horizontal. Okay? O que acontece? Os custos ambientais estão calculados. Nós temos de pensar, se vamos furar, o que acontecer mal, quem é que vai pagar esta gente toda? Mata-se esta gente toda? Eu não sou da Baró, eu não sou da Bajoca, eu pertenço à Freguesia dos Marrazos. E já fiz chegar à Junta da Freguesia dos Marrazos uma proposta sobre a prospeção de petróleo, que o próprio PSD votou contra. Isto é que é nojento, A própria malta da Bajoca, que foi lá apresentar o projeto, já foi aprovado por unanimidade. É só para perceberem que estas matérias de perfuração não é só exploração. É perfuração e exploração, como o Ricardo disse. Então, tenhamos calma. Vamos passar um bocadinho. É isso que queremos à nossa porta? Não. Pensem um bocadinho. A Austrália que diga o que é que tem no projeto, o que é que tem no papel. Isto é que interessa saber. Porque 99% das pessoas aqui não conhecem nada do projeto. Eu já li, aquilo é extensíssimo, é amassador. Quem não conhecer tecnicamente não sabe ler aquilo. Aquilo pode ser um texto muito bonito, mas a maior parte não estão aptos para ler aquele documento. Portanto, vamos ter cuidado. À minha porta não quero. E eu estou a 30 quilómetros. Muito obrigado. Então, Sr. Vítor, posso aqui tentar ajudar a dissipar algumas dúvidas que me apresentou. Vamos pensar assim. O senhor falou dos aquíferos e falou muito bem. A extensão dos mesmos é aquela que o senhor quiser, porque de facto debaixo dos nossos pés nós temos uma espécie, vai-me perdoar a imagem, nós temos um bolo de bolacha de várias camadas e os aquíferos estão associados a diferentes tipos de rocha por diferentes tipos de idade e a diferentes tipos de profundidade. Quando o Sr. Vítor fala da água que bebe, e eu agora vou-me cingir à água que é bebida aqui na Bajoca, nós estamos a falar de água que é recolhida de dois furos, um a 110 metros de profundidade e outro a 126 metros de profundidade. Entre estes 110 metros e 126, que são de onde é recolhida a água, para dar de beber a todos nós que aqui estamos, porque eu hoje já bebi água cá na... Quer dizer, não bebi porque faltou. Mas teria bebido, porque eu confio nos Tomás e continuo a dizer que o faço, e faço, porque faço em minha casa, e vivo em Leiria tal como o senhor, não venho de longe. Mas o que eu lhe queria dizer era o seguinte, pense, e pensemos nós todos, que estamos a falar de uma sondagem que atravessa, de facto, este aquífero, mas também temos que pensar nos, eu diria, centenas... Há bocado o André pôs o dedo na ferida, na minha perspectiva, nas centenas de furos que fizeram exatamente o mesmo caminho, com menor dimensão, mas em muito maior quantidade, que contaminaram e contaminam na mesma medida. Simultaneamente, e agora isto aqui já é técnico, de facto, a recarga do aquífero que nos dá de beber é uma recarga superficial, isto é por via da chuva que cai. Como sabe, na nossa região temos muito mais coisas, e aí eu acho que é algo, e agora vamos aos impactos ambientais, já perdi o nome, desculpa, és o Ricardo. Ricardo, trato-me por tu, já nos encontramos nestas coisas várias vezes. O Ricardo tem muita razão quando coloca a questão dos impactos, e já podemos falar disso, que assim, há uma coisa nos impactos que tem a ver com as propriedades dos impactos, que é o efeito acumulado dos impactos. Não é só o do furo, pode ser eventualmente o do furo, mas depois temos que lhe associar o das muitas outras coisas que são feitas à superfície e que contaminam tanto ou mais do que o furo. Por isso, isto é um custo ambiental para todos. Mas isso deve ser colocado em cima da mesa no momento certo e... Pronto, estamos aqui a colocá-lo, certo? Agora, voltando à minha conversa anterior. Quando estamos a falar deste furo, e voltando à questão do furo horizontal, o furo horizontal vai-se processar a 3.000, a 2.100 metros. Entre os 100 e tal metros que temos agora e os 2.100, vão 2 km de rocha, com diferentes tipos de permeabilidade, e eu diria, para sorte nossa, com grandes tipos de impermeabilidade, porque a minha colega mostrou há pouco ali uma série de estruturas e nós conhecemos-las de andar aí na rua, só que não as associamos, porque globalmente as pessoas não têm que saber isto, mas nós sabemos que temos camadas que têm argila e que se tornam impermeáveis e acima ou abaixo pode haver água e não passa, não percola, exceto se os furos, aqueles mal feitos, os violentarem. E depois, exatamente, que são a maior parte deles, curiosamente. O que eu agora continuo a dizer, cingindo-me exclusivamente ao que me foi pedido, este furo que a Australis pretende fazer, se for feito, não estou aqui para discutir se é ou não, se o furo for feito, tem que ser exigido de todo o controle completo do furo. Como disse o senhor representante da Australis, que eu tenho que ver as coisas dos dois lados, o negócio da Australis é tirar gás. Ora, se o furo não estiver devidamente isolado, é a mesma coisa que nós termos um isqueiro de bolso que tem um buraco ao lado. Não rende. Mas isto é assim, estamos aqui todos a falar no campo das conjeturas. Eu estou a falar com base no que leio, porque eu não estou no processo, estou a falar-lhe com base no que eu sei de alguns processos e de alguns estudos que tive que fazer no passado e no presente sobre isto. O que nós bebemos. Sim. Bem, eu... Voltamos à mesma questão, Sr. Vítor. Sr. Vítor, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Os furos que nós utilizamos para meter o gás no carriço, os tais que já aqui foram falados, são basicamente exatamente o mesmo processo. E, não? Porquê que não? Como? Porquê que não? Não, desculpe, como é que mete o gás nas cavernas? E injetado como? Como? Então não teve que ser feita a sondagem até lá abaixo? Até o que eu estou a dizer. Se calhar estamos a falar do mesmo, repare. Ouça, quando você, não sei o nome, desculpa lá. Orlando, nós para chegarmos lá abaixo ao sal, ao nível do sal, que é a dita rocha evaporítica, para chegarmos ao sal temos que fazer a sondagem tal qual a outra. E temos que encamisar o furo tal qual como o outro e temos que garantir que ele é impermeabilizado e temos que garantir o conjunto de válvulas e o conjunto de procedimentos de segurança se acontecer alguma coisa. Vai-me dizer assim, epá, há riscos? Ah, pois claro que há. Não, por amor de Deus, agora também não vamos aqui ser líricos e dizer que não há riscos. Há riscos. Agora, temos que equacionar o nível de risco e a capacidade de resposta e discutir as coisas frontalmente com quem vai fazer a obra. É esse o nosso papel enquanto cidadãos e neste caso agora aqui eu tenho que, compete-me chamar, dizer isto assim também. Correto? Agora, efetivamente, fazer um furo para chegar a 2000 metros, peço-me desculpa, assim, eu estou a pôr-me no papel do gajo que fura, está bem? Por isso, eu se vou furar para chegar a 3000 metros, eu no caminho vou chegar ao sal, que foi exatamente o mesmo percurso que os outros senhores fizeram no Carriço. E cada caverna que fizerem nova no Carriço é exatamente o mesmo processo. E cada caverna que for feita com esse processo tem exatamente o mesmo nível de risco. Mais, depois continuamos com a história dos riscos acumulados. Reparem, se há risco que está associado ao gás, é, por exemplo, o risco de incêndio. Curiosamente, tivemos aquele dramático incêndio que nos atravessou aqui. Passou por cima dos gasodutos e, felizmente para nós, nada aconteceu. Mas existem válvulas de segurança justamente para prevenir isso. No estudo que eu conheci, que eu li, na parte que eu li do trabalho da Australis, está justamente previsto que esta sondagem tem que ter, na sua estrutura, sistemas de proteção para prevenir esse risco. Um determinado tipo de risco. O risco da contaminação, quando se fura, todas têm. Não há nenhuma sondagem que se faça que não tenha esse risco. Nenhuma. E aí eu continuo a bater na tecla. Eu, se fizer um furo no meu quintal, eu tenho um risco menor, mas o somatório dos milhares de furos que eu faço dá, se calhar, um impacto pior, até porque é deslocalizado. Agora, esta é a minha opinião. Obviamente, respeito a opinião das outras pessoas, que pode ser contrária, não é? Mas esta é a minha. E peço que respeitem a minha, podem concordar ou não, naturalmente. Há pouco alguém dizia do respeito. Palavra de honra, não me sinto nada de respeitar, por isso estou à vontade, está bem? Se não se importa, qual era que era a pergunta? Estão quantificados os custos ambientais para qualquer incidente ou acidente? É precisamente para aferir da existência de algum risco de impacto ambiental que a Australis foi ter com a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e disse que queria fazer o estudo de impacto ambiental. Talvez não saiba, talvez saiba, mas o que a lei diz é que neste tipo de operações, de atividade, o estudo de impacto ambiental pode ser dispensado. A Austrália... Desculpe. Então, desculpe, mas está escrito no Diário da República. Eu posso lhe dizer qual é. Mas, precisamente porque a Austrália não quer correr nenhum risco, disse que queria fazer o estudo de impacto ambiental e é isso que está a fazer. Por isso é que entrou com o projeto de definição de âmbito, para definir o âmbito do estudo de impacto ambiental, e a seguir vai entrar na fase do estudo de impacto ambiental propriamente dita, e aí é que se pode aferir se haverá algum impacto ambiental significativo. Impacto ambiental há em tudo, como o professor já disse. Mas não há razões nenhumas para acreditar que haja qualquer impacto. Eu disse há pouco, na primeira intervenção, que eu tenho acompanhado uma empresa que era a Moave, que fez prospeções em Alves Barrote, nomeadamente, e nunca houve qualquer problema, as coisas correram sempre muito bem. Eu estou pessoalmente convencido que agora vão correr melhor por várias razões. Primeiro, porque o tempo passa e as técnicas são aperfeiçoadas. Segundo, porque esta empresa é uma empresa muito cuidadosa e, precisamente por causa disso, para ter a certeza que não havia problema e se, porventura, o estudo de impacto ambiental revelar algum impacto significativo que as entidades oficiais envolvidas digam que representa qualquer tipo de risco, a Australis não fará esta sondagem. E, portanto, mais do que isto, efetivamente ela não pode fazer. A atividade dela é esta, é isto que ela pretende fazer e, portanto, está a fazer tudo de acordo com a lei e para além daquilo que lhe é exigido. E, portanto, eu estou convencido disso e eles também estão convencidos disso. Pronto, mas, enfim, eu só lhe posso responder o que eu sei, não é? Ah, eu explico. Ninguém fechou a porta a ninguém. O senhor, desculpe, mas eu também estive lá, eu também estive lá e vou-lhe explicar. Aquela apresentação foi feita para os presidentes de câmaras e para os presidentes de junta, porque as coisas são para ser feitas não de acordo com o que cada um de nós pensa, mas isso eu não tenho culpa. Mas as coisas são feitas dessa maneira. Não. Se o senhor quiser ouvir, eu posso lhe explicar. Essa reunião foi feita com esse efeito. Depois apareceram lá pessoas que não estavam convidadas e algumas deixaram-nas entrar, fizeram as perguntas que quiseram e a sessão decorreu normalmente. Está planeada uma sessão de esclarecimento alargada com explicação técnica, como foi pedida há pouco, para o fim deste mês. Isso depois será divulgado publicamente. A questão é, e eu também já referi isso há pouco antes, e se calhar vou-lhe dar o exemplo anterior. Num furo que foi feito ali em Alcopaça, a 700 metros do mosteiro, a Agência Portuguesa do Ambiente acompanhou tudo do princípio ao fim. Inclusivemente tinha lá um técnico diariamente, como tinha um do património arqueológico, etc, etc. Porque neste tipo de furos, ao contrário dos furos de água, todos os dias são feitos relatórios, há lá oficiais do governo a controlar e os relatórios explicam exatamente tudo o que foi feito e no fim de cada dia esse relatório é enviado para a Direção-Geral da Geologia, de Energia e Geologia, com a explicação de tudo o que sucedeu. Portanto, são coisas muito controladas. Usando a experiência anterior, quando foi da Alcobaça, já na fase do projeto mais adiantada, foram feitas sessões de esclarecimento à população, com a colaboração também da Câmara, e as pessoas ficaram esclarecidas, a operação foi levada a cabo, foi concluída, o local foi reposto, hoje se o senhor passar lá, aquilo está exatamente como sempre esteve, é um monte onde andam lá uns cavalos a pastar, e portanto nem sequer se percebe que se passou lá. O que aconteceu aqui é que, por várias razões que toda a gente conhece, estas coisas tornaram-se mais conhecidas e as pessoas quiseram participar e com toda a razão, mas ainda temos estado na primeira fase. Só agora, depois da resposta ao PDA sair, é que a empresa vai saber exatamente aquilo que vai ser preciso fazer, quais os eventuais impactos ambientais que possam ter sido sinalizados e só depois disso é que vai começar, enfim, já começou, mas vai completar e melhorar o estudo de impacto ambiental que vai apresentar e, portanto, só nessa fase é que estaria em condições para poder explicar melhor o que é que se vai passar. O facto de ter havido este interesse motivou que, independentemente disso, o resultado já devia ter saído, mas estas coisas com o governo são sempre assim, demoram sempre um bocadinho mais do que nós queremos, ainda não saiu, vai sair e penso que vai ser suficiente para podermos preparar a apresentação que vai ser feita. Vai ser divulgado, como eu já disse, no final de janeiro. Porquê que não foi feito antes? Precisamente por todas estas condicionantes. Não se estava à espera que houvesse tanto interesse, mas também não era a ocasião propícia. A ocasião propícia será divulgada, eu penso que entre os dias 27, 28 e 29 de janeiro, e nessa altura haverá uma apresentação feita de outra forma. Eu, como a senhora Presidente da Junta disse, vim cá precisamente para dar a cara, para explicar o que posso, mas eu não sou técnico, e, portanto, aquelas questões mais técnicas e essas terão que ser deixadas para essa apresentação, que depois terá pública e está convidado e com certeza terá as respostas que precisar. Obrigado. Está ligado? Olá. Olá a todos, eu sou a Catarina Gomes e trabalho em projetos de comunicação sobre alterações climáticas. Eu tenho 4 perguntas, vou retomar o tópico da geologia, porque temos aqui 2 peritos connosco. A minha primeira pergunta é se, e como já referiram várias vezes aqui, se já existiram vários furos de sondagem, ou seja, investigação, tanto nesta zona como na zona mais a oeste, em Aljubarró, Alcobaça, Torres Vedras, se já existem furos desde há décadas, porque é que estamos novamente a fazer um furo de sondagem, se à partida já conhecemos o que temos? Depois eu tenho uma questão mais técnica, que honestamente não tenho uma resposta, que é, eu tenho aqui o relatório que foi desenvolvido para o processo de PDA, para o PDA, e tenho aqui, tal como a doutora Anabela referiu, estamos aqui a falar da formação de silfos, que está dentro do Triásico. E eu andei a ler um pouco, e não sei se me pode confirmar, o Triásico é uma fase de rocha produtora, certo? Ou seja, como é que o nosso sistema geológico, como é que o Triásico é comparado com outros territórios no mundo? O que é que as pesquisas que nós temos já nos podem dizer sobre o que é o Triásico, que tipo de gás ou que bolsas de gás é que podemos ter? E, novamente, tendo em conta que estamos num território onde já existiram várias sondagens. Depois, as outras 2 perguntas que eu tenho, e é para o representante da Australis que está aqui connosco. Eu estive na sessão do Aerosol, tive a sorte de poder entrar e... por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal de Porto Mós, que é o município logo ao lado do Furo de Aljubarrota, cerca de 90% da população é abastecida de um lençol que está lá. E ele está muito preocupado com o abastecimento de água. E eu vou repetir a pergunta que ele fez à Australis na altura, que é, caso a água fique contaminada, a Australis responsabiliza-se pelo abastecimento de água? E depois a minha outra pergunta, / comentário... é que realmente nós temos, eu entendo que esta apresentação seja mais técnica, mas nós temos de olhar para este furo, tanto este como o de Aljubarrota, como parte de 2 contratos que serão celebrados, que foram celebrados por um determinado período de tempo, onde há uma obrigatoriedade de furar todos os anos, um furo por ano por contrato. E gostava de perguntar à Australis quais são os próximos furos, ou se já há ideias, porque o primeiro furo agora é em Pombal, é na Bajoca, mas o próximo pode ser aqui em Monte Redondo, pode ser nos Montijos, não sei. E depois, já que temos aqui tantas caras da Bajoca, da região, mas também presidentes e membros das assembleias da Junta de Freguesia aqui da zona, eu gostava realmente de pensarmos em conjunto qual é o futuro que nós queremos para a nossa região, não é? Tendo em conta que já foi várias vezes mencionado aqui hoje que nós sabemos que temos de mudar, não é? Eu vim de carro para aqui, mas partilhámos um carro, já é um início, não é? E tentamos andar de transportes públicos, etc. Qual é a visão, qual é o futuro que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos e para a nossa família, não é? Porque é isso que nós estamos a ver, estes contratos não são celebrados apenas para uma ação, mas para vários anos. E com estes contratos podem vir outros. Até se... Depois para ali, acho que também já havia quem tivesse pedido ali a palavra, não tinha o João Costa. Sim. Efetivamente já foram realizados vários furos. No século passado houve uma campanha para a identificação de hidrocarbonetos nesta região, nos anos 40 a 60. Hoje a tecnologia é outra. Hoje consegue-se ir a maiores profundidades, investigar de forma diferente. Hoje conseguimos... Se antes havia coisas que não eram economicamente viável, em que não era economicamente viável a exploração, hoje, face à falta de recursos ou ao excesso de consumo, já se tornam economicamente mais viáveis. Efetivamente, nós não conhecemos tudo. A geologia é variável. Nós vemos ali a Carta Geológica de Portugal e as formações geológicas são diversificadas e a espessura das mesmas, embora a mesma formação geológica possa aparecer, por exemplo, esta formação de Lomeda quase ao longo de toda a bacia lusitaniana, ela não tem a mesma espessura. Na Branha ela tem 30 metros, em Tomar ela tem 6 metros de espessura. Nós não sabemos qual é a espessura aqui. Isso também é um fator importante. Relativamente ao Triásico, o Grés de Silves, nós não sabemos o potencial de produção do Grés de Silves. O Grés de Silves aflora em Coimbra, aflora para ali para Tomar, aflora no Algarve, por isso é que tem o nome de Silves. Tem a ver com Silves, a formação é vermelha, o Castelo de Silves é vermelho. É uma formação essencialmente arenosa e, sendo arenosa, tem espaços vazios entre os grãos. Esses espaços vazios podem estar ocupados por líquidos ou podem estar ocupados por gases. Nós, quando aflora a superfície, esses gases estão libertados. Próximo da superfície podem ter água, podem ter gás ou não. Nós não sabemos o que é que existem nesses espaços vazios aqui na região. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento desse potencial aqui na região. Outro aspecto falou de situações no mundo. Existem formações geológicas com gás, exploradas pelo método, e gás de xisto, que nós não falámos aqui, porque aqui não falámos em xistos para ser explorado gás em xisto. Nos Estados Unidos, as formações de gás de xisto exploradas são muito superficiais, com legislação que não se compara à legislação da Europa em termos de proteção ambiental. Exploram num triásico mais próximo da superfície. A profundidade a que ocorrem as formações varia de local para local e elas podem nem existir em determinadas zonas do mundo. As formações geológicas não estão representadas em todas as regiões do mundo. As mesmas. Há zonas onde foram erodidas, há zonas onde não há registro sedimentar, não há registro de determinadas formações. Mas relativamente às explorações nos Estados Unidos, elas são de caráter muito mais superficial e por isso ocorrem mais facilmente acidentes e também devido à falta de legislação adequada, falta de fiscalização, têm ocorrido alguns acidentes nessas explorações. Grés de Silves. É triásico aqui, é nos Estados Unidos onde é usada a técnica para a transição hidráulica, blue fracking, então podemos aqui comparar. Acho que é mais que isso. Onde pode haver um caminho semelhante. Para mim é claro que a Austrália diz que não quer fazer para a transição hidráulica, mas os contratos contemplam. Se existisse gás no Grés de Silves, não precisávamos de fraturação. Não precisávamos de fraturação. Ela estava nos espaços vazios entre os grãos e não era necessário fraturação. Imagina uma areia. Imagina uma areia, imagina a areia da praia. Perfeitamente. Mas eu vejo uma rocha como um grande volume compactado e não uma coisa solta. Para mim, areia é solta. Mesmo que uma rocha seja porosa, pode ser. Muitas rochas porosas. O caso do Grés não é esse. Como o senhor disse, pode ser assim, mas tem que ser fraturada. Se não for fraturada, como é que liberta o gás? Eu só estou a perguntar isto porque eu acho interessante. Sim, claro. E, atenção, eu sou a que não percebo nada. Estamos aqui para conversar, por isso mesmo. Claro. As pessoas que não percebem nada de geologia, claro, precisam perceber estas coisas. E eu quero explicar isso. Entende? E sim, assim, claro. Ao fim destes milhões de anos a serem compactados com este peso de terra toda, como vocês disse, a argila é compactada. Tem que ser fraturada, tem que haver, se não for fraturada, tem que haver químicos para poder fazer uma libertação de gás. Isto é, na minha opinião, de tudo que eu aprendi na escola, porque eu só fiz o décimo, não é? Um pouco percebo. E eu, aquilo que eu percebo, das duas, uma, ou vai lá uma broca e com explosões, que não funciona assim na terra, ou então tem que ser com químicos. Ou não? Ou não? Sim, posso? Então vamos lá. Vou tentar ver se me faço explicar isto direitinho. Pensa assim. Imagine que tem um saco de batatas. E as batatas pelo meio comportam nos espaços vazios grãos de feijão. E nos espaços vazios ainda lhe mete arroz. E nos espaços vazios ainda lhe mete açúcar. Certo? Vamos imaginar que isto tudo que lá entrou não era solúvel. Era tudo material silicatado, era areia, de várias dimensões. No meio daquilo tudo ainda fica espaço vazio, correto? Meta-lhe azeite lá para dentro, certo? Fica com aquilo tudo e mais azeite. Depois ainda consegue meter gás que resulta de processos químicos com a matéria orgânica, que fica bloqueado justamente pelas camadas superficiais que são impermeáveis, as camadas superiores, está a ver? E eventualmente por estruturas geológicas que fazem dobras e aquilo fica ali bloqueado, fica ali trancado. Numa bolsa. Mas a bolsa, não pense que a bolsa é necessariamente uma carteira aberta. A bolsa é aquela camada de rocha que tem lá óleo, normalmente óleo, água e gás. Correto? Curiosamente, era aquilo que eu lhe disse há pouco, o gás, por questões de densidade, está acima do óleo e o óleo está acima da água. Certo? Naquela estrutura. E está tudo sob pressão. É aquela história que eu lhe falei da champanhe ou da Coca-Cola, que é, você olha para uma garrafa de Coca-Cola fechada, tem lá o gás em cima, mas não o vê, porque ele é transparente, e tem o gás misturado no líquido, que você não vê. Assim que abre a Coca-Cola, vê bolinhas a sair do gás, do líquido. E se abrir aquilo meio chocalhado, o que faz é, o gás sai e arrasta com ele Coca-Cola. Pois então, num furo de petróleo, que tenha gás, na pressão correta, porque só assim é que é rentável, o que vai ter é gás que ao sair, arrasta com ele óleo. Onde é que eles estavam? Nos espaços vazios, era o azeite, e o gás que tinha naquela mistura toda, certo? Como a pressão... Agora, porquê é que eles fazem depois a queima cá em cima no tubo? Para estudar a qualidade do gás, porque o gás não é todo igual em toda a parte do mundo, nem o óleo que é o petróleo, certo? Depende da composição química da matéria que lhe deu origem. E por isso, quando eles fazem a queima cá em cima, em princípio, é para ver... Em princípio não, no meio, no fim também... É para ver a qualidade do gás e é para ver a pressão a que sai o gás. Porque aquilo só é negócio se tiver pressão. Pronto. Então, enquanto houver pressão, sai gás e sai óleo. Quando a pressão baixar, para já o óleo começa a sair menos, mas o gás vai saindo. A chave do negócio para os senhores da Austrália ou para qualquer outro é manter a pressão do gás a sair em contínuo o mais tempo possível para dar resposta às necessidades do mercado. Eles contratam com quem quiserem, nós vamos vender gás durante 10 anos à pressão tal, ponto final. Ou conseguem fazer isso ou não conseguem fazer isso. Agora, deixe-me continuar. Agora imagine, isto é um processo simples e básico. Onde é que entra uma parte em que tem razão? É assim, se estiver a pensar em óleo, já saiu o gás. Está a pensar em óleo, que é o petróleo. Ok, como é que o tira se ele não sair pelo caminho normal? Tem que ser bombeado ou tem que lhe meter água por baixo para o empurrar para cima. Certo? Isto é, por densidade. Mete-lhe água por baixo e ele sobe. Se estiver tudo muito bem armadilhado, porque senão ele flui e também não o apanha. Então, a bolsa é isto. O que é preciso fazer para se conhecer o que há? Tem que se fazer as tais sondagens para tentar determinar o volume da bolsa, que no passado era feito com um picotado de sondagens. Hoje o que é proposto neste furo é fazer a dita cuja. Porquê? Porque se ela atravessar na diagonal a camada que se pensa, ou que eles pensam que tem o gás, O que eles, ao fazerem isso, conseguem determinar, com base nos estudos que já houve do passado e mais estes, modelar um reservatório e dizer assim: ok, é suposto termos lá uma determinada quantidade de gás, mas só podem comprovar quando determinarem de facto se ele lá está. Porque até provas em contrário, pode estar, mas também não sabemos se está. Espera, e então, a questão é, depois de se fazer isso e se saber que lá está e que tem a pressão certa, então depois a seguir é que é o passo seguinte, o tal, em que vamos discutir. Eu não lhe posso responder sobre as questões contratuais, como deve imaginar, não é? Eu gostava, devo dizer-lhe, gostava de estar na pele de quem fez contratos e pode ter fatias de leão ou de leãozinho, não sei. Mas gostava, mas não sei. Não faz mal, eu tenho todo o gosto em responder. Nos contratos, o que diz é que, em caso de fracking, ele só poderá ser feito com a autorização do Ministério. Portanto, não vai ser precisa pedir a autorização. Não, eu explico-lhe porquê. Isto foi uma cautela. Vamos lá ver. A prospeção ou a pesquisa. Sim, mas deixe-me explicar. A pesquisa pode ser feita através de vários métodos. Há o método fracking, há o método convencional e julgo que há mais N métodos. Os contratos permitem-nos todos. Por causa, precisamente, das dúvidas relativas ao fracking, quando foi da celebração dos contratos, na altura o Ministro do Ambiente quis pôr neste contrato o que não existia nos contratos anteriores, que era precisamente uma segunda autorização caso a empresa quisesse fazer fracking. E é a única razão pela qual isso consta do contrato, porque senão nem constava. Queria responder, não, eu estava de costas, não vi, mas havia duas perguntas que ficaram para responder. Relativamente à questão das águas, os estudos feitos, para já, julgam que a empresa está convencida que não vai haver qualquer atravessamento ou vazamento de qualquer um, e a técnica utilizada também não permite fugas. E, portanto, está convencida que não terá qualquer problema, mas irá preparar um plano de contingência caso exista, mas é precisamente agora na fase de estudo de impacto ambiental, depois das respostas ao PDA, que, enfim, as entidades envolvidas, inclusivamente o Instituto da Água, hão de ter dito se há o atravessamento de algum lençol ou não e o que é que há para fazer para prevenir. Em relação aos furos a que a empresa está obrigada nos anos seguintes, enfim, estes contratos têm como base uma lei antiga, em que não havia, enfim, estudos de impacto ambiental tão complexos, nem avaliações de impacto ambiental, que no mínimo demoram um ano, e, portanto, esta lei é muito difícil de compatibilizar com a lei da avaliação de impacto ambiental. Porque se para cada furo levar um ano a fazer uma avaliação de impacto ambiental, dificilmente essas metas serão cumpridas, que de resto são metas estabelecidas pelo Governo, porque o Governo tem interesse nos resultados científicos das sondagens e daí a obrigatoriedade também desses furos. Era só que queria responder às suas perguntas. Obrigado. Então, boa noite a todos. O meu nome está muito bem, não é? O meu nome é João Costa e eu queria dar os parabéns ao Executivo, ao Júlio da Terceira, por ter tomado a iniciativa de realizar a São José. E começo precisamente aqui. O esclarecer as pessoas existe para a oposição ao confundir as pessoas. E há aqui três coisas que eu vi que são um completo desastre e que cabe esclarecer melhor. A primeira lugar, o senhor que deve falar como representante dos jovens, que eu ainda não ouvi o senhor, peço licença. No fim, o senhor vai falar de uma forma, dirá o que tem a dizer. O senhor começa por dizer que o fracking não existe no âmbito deste projeto. O senhor continua a dizer que o fracking não tem cabimento no contrato, que foi a expressão mais rigorosa que utilizou, de facto. E depois acaba por falar pela inutilidade do fracking. E isto conjugado com alguma confusão que vem da parte da mesa, que tem tentado ser esclarecedora, e eu admito que o ambiente não é o melhor, mas o fracking no fim do dia resume-se a isto. É uma opção económica das empresas que fazem prospeção. Ponto. O fracking renasce há menos de 50 anos atrás nos Estados Unidos, precisamente por causa da facilidade que é explorar através do método, economicamente, e mais nada. Não tem rigorosamente mais nada a ver. E ignorar isto, é ignorar a história do fracking recente, e continuando aqui, até porque eu não queria mesmo falar em fracking, porque o fracking é logo demasiado alarmista, mas o facto é, e eu ia citar um artigo que foi hoje publicado no Guardian, a propósito do fracking no Reino Unido. A revolta que aconteceu esta semana em Manchester foi tão grande que a cidade se está a ver obrigada a proibir legalmente o fracking. E como se isto não fosse suficiente, se há um mês atrás o mayor de Londres assumiu e falou numa emergência climática, e faz muita confusão ouvir tantas pessoas a falar nesta questão, e depois empresas e políticos parece que não ouvem, que não compreendem. As alterações climáticas são uma realidade absolutamente inevitável. Oh, professor, e não me leva mal, mas nós já lá vamos, porque disse uma frase que as renováveis não caem das árvores, mas eu vou-te explicar que caem, e já caíram em Portugal. O fracking vai acabar por ser banido no Reino Unido, como vai acabar por ser banido em todos os outros países da Europa, como vai acabar por ser proibido em Portugal. Porque aquilo que começa em Leiria, e que, aliás, que tem vindo desde o Algarve, e que chega agora à Leiria, é suficiente e é motivador para levar estas pessoas, até, se for preciso, até à Assembleia da República, e legislarmos no sentido de, independentemente dos contratos que existem, o fracking é uma atividade ilegal em Portugal. Ponto. E assim as empresas não podem dizer: eu fiz um contrato que tem cabimento. Cabe aqui uma possibilidade, mas não vamos fazer necessariamente. Até poderemos fazer, mas se o fizermos é seguro. E se não for seguro, temos um estudo de impacto ambiental. E depois aquilo que prevê é um conjunto de riscos. Bem, tentando eu também ser o mais esclarecedor possível, considerando tudo o resto. Oh, professora, hoje em dia, eu percebo perfeitamente, o Mário não... O professor Mário, aqui é o professor Mário, ou o Mário vizinho de Leiria, cidadão do mundo também. Oh, professora, dizer hoje em dia que as renováveis não caem das árvores é mentira. Eu participei na inauguração da primeira central solar em Portugal há 3 anos atrás, que custou 0 euros ao Estado e deu contrapartidas. Portanto, vamos já desmistificar isto. Nós não fazemos energias renováveis em Portugal por falta de vontade política. É só porque houve privados que apagaram, que a montaram, que a instalaram e que a ligaram. E ela está a funcionar e está a produzir energia limpa. E o Estado arrecadou dinheiro no processo. Agora, se a professora me vai falar de EDPs e de tarifas e de prémios, estou completamente de acordo consigo. Agora, não vai a dizer, em parte alguma do mundo, que as energias renováveis não caem das árvores. Não, caem perfeitamente e assentam como uma luva numa lógica de mercado. Como na mesma lógica de mercado, não pode fazer a sugestão e ser rigorosa no plano intelectual de substituirmos o carvão pelo gás ou o gás pelo carvão. Nós precisamos descarbonizar e precisamos de um planeta sustentável e saudável. Não podemos em 2019, estar a discutir explorar gás. É a mesma coisa que explorar carvão ou explorar crudo. Não faz sentido rigorosamente nenhum. No âmbito da geologia, eu não, nem sequer me atrevo a entrar, eu respondo logo se me fizer uma pergunta, não sei. Mas naquilo que são as nossas opções e naquilo que é o nosso dever e naquilo que é inevitavelmente a nossa forma de continuar enquanto sociedade, não tenho dúvidas nenhumas. Bem, para terminar e para não amassar muito, O estudo que a empresa submeteu no âmbito da delimitação do impacto ambiental é, na melhor das hipóteses, é francamente reduzido. E hoje em dia nós sabemos porque é que este tipo de explorações estão a ser encerradas no mundo. E ao contrário daquilo que o Mário mencionou, e bem, o risco do incêndio é um dos consideráveis, elas são sobretudo desligadas na Europa por força de duas razões: sismos e contaminação das águas. E, portanto, professor Mário, também é muito difícil estarmos aqui a fazer um cálculo de esta prospeção na Bajoca vai trazer zero risco de contaminação dos lençóis locais. Pronto. Mas é muito difícil acreditar nisto. Pronto, não traz zero risco. Então pronto, então ainda bem. Porque eu fiquei com a impressão de uma afirmação que tinha feito, que podia haver aqui que o risco seria muito diminuído. Então pronto, ainda bem. No fim do dia, aquilo que nós estamos aqui a debater é precisamente isto. É, em primeiro lugar, o risco é a probabilidade de acontecer uma coisa má, e depois, aquilo que eu não vou querer discutir, nem com esta empresa, nem com nenhuma outra empresa, seja de que atividade for, é como é que nós vamos compensar pelo dano causado. E aqui é que está o problema. Eu duvido que haja uma pessoa nesta região que queira receber, olha, há um problema com a água das pessoas aqui, então nós pagamos, quanto é que acham que devem receber por dia ou por mês para não poderem beber água da terra? Pronto, e é aqui que está a questão. Não há, sobretudo para os senhores da empresa, não há um mecanismo de compensação ou de indenização para um risco que se possa causar, para uma lesão que efetivamente é irreparável. E depois há aqui outra questão, que é, no âmbito do impacto ambiental, não está à espera que as pessoas em Leiria vão confiar no mesmo Estado a quem confiaram durante os últimos anos a manutenção do pinhal do país, e acabámos por ficar sem 90% dele. Portanto, está a ver aquilo que as pessoas de Leiria confiam, infelizmente, no Estado português hoje em dia. E depois também há aqui um ponto que eu queria também desmistificar. Ninguém vai fazer prospeção. Isto é muito importante. Preto no branco. Não há nada mais simples do que isto. Ninguém está a fazer prospeção para descobrir o que há debaixo da terra. Nós estamos a fazer prospeção para saber quanto há debaixo da terra e como é que é economicamente rentável tirá-lo da terra. O Estado sabe, o Ministério da Economia sabe, a Direção-Geral sabe, toda a gente sabe. Até sabem exatamente onde é que vão fazer o furo. Agora, aquilo que a empresa até devia... Isto é a frustração de quem trabalhou 10 anos na área da energia. Eu fazia energia, e fiz durante 10 anos, energia limpa. E eu tinha o cuidado de entrar na junta de freguesia, na Câmara Municipal, e de falar com as pessoas. E fazia-o num processo mais transparente e mais aberto possível. E explicava exatamente o que estava em causa. Porque faz muita confusão, eu tive muita resistência à energia limpa. Havia pessoas que temiam uma torre eólica, como temem um painel solar, pelas razões mais incríveis. Mas aqui as pessoas têm mesmo... E eu ouvi coisas mesmo. Mas aqui as pessoas têm mesmo uma razão para temer e têm uma razão para desconfiar. E a postura, não me leva mal o senhor representante da Australis, a postura mais errada da empresa foi ter feito tudo em tom de palácio e negociação com o governo e depois chegar aqui e preparar-se para iniciar uma atividade como se não devesse mais nada a ninguém. E no fim do dia nós não podemos trabalhar assim. Nem podemos ser assim. Eu pago uma taxa, tenho uma licença e agora vou à minha vida e ninguém está nada a ver com nada. A questão das alterações climáticas e da sustentabilidade não é só em relação ao ambiente, é também em relação às pessoas e às empresas e às freguesias e aos concelhos. E despeço-me desejando-lhe boa sorte ao representante da Australis, porque não tenho dúvida nenhuma, as pessoas aqui, honestamente, não são genuinamente conflituosas, muito pelo contrário. Se há coisa que as pessoas aqui são, historicamente, é serenas e sensatas. E eu estou convencido que mais de metade desta sala, à vontade, já está perfeitamente esclarecida até sobre o diâmetro das brocas. Porque as pessoas foram, esta gente, e recentemente também me ensinou a mim, as pessoas foram procurar saber antes de virem à ação de esclarecimento e antes de se pronunciarem contra. E foram procurar saber que empresa que era e que atividade que era e como é que era feito e que contrato é que havia. E, portanto, não leva mal quando lhe digo isto. Eu desejo-lhe boa sorte exatamente por isto. Estas pessoas estão de boa fé preocupadas com as suas casas e com o seu ambiente, e não há nada mais legítimo do que isto. Nem essa empresa, nem nenhuma outra poderá censurar. Obrigado. Sim, o meu nome é Vasco da Borda. Se não disse, penso que tinha dito ao princípio, talvez não o tenha dito, fica dito agora. Eu não disse que os contratos não contemplam o fracking. Eu disse que os contratos contemplam todas as técnicas possíveis de pesquisa. E o ministro, na altura, precisamente porque o fracking começou a ser falado, enfim, ele tinha essas preocupações, quis assegurar que, para se fazer fracking, eram preciso duas autorizações. A autorização inicial do contrato, dada por si, para qualquer tipo de pesquisa. E uma segunda autorização para fracking. E é por isso que fracking consta dos contratos. Ponto 2. Eu também estou de boa fé. Eu confio que a empresa, que perante o país inteiro, perante as entidades oficiais, que diz que não vai fazer fracking, que não o vá fazer. Este tipo de furos, como já expliquei há pouco, são monitorizados por computador, com técnicos do governo, a controlar. As questões políticas eu não as posso resolver, nem é essa a intenção desta sessão. Em relação a riscos, o que eu posso partilhar é a minha experiência com as empresas anteriores, com os 10, 12 furos que acompanhei, e em que nunca houve qualquer problema. E, portanto, e esta empresa também tem um historial de zero problemas, é uma empresa que é cotada na Bolsa e, como toda a gente se apercebeu hoje em dia, basta qualquer problema mínimo, até pessoal, com os CEOs das empresas para as ações da Bolsa irem por ali abaixo e, portanto, esta empresa tem todo o interesse e tem operações nos Estados Unidos em ter a sua atividade escrutinada e fazer tudo linearmente. Só para finalizar, nós falámos pessoalmente com os presidentes das juntas envolvidas já há uns meses atrás. Não temos que o fazer. Não fazemos negócios palacianos. Os contratos foram negociados nos termos da lei. Os contratos estão a ser cumpridos rigorosamente. E até lhe digo mais, eu, se fosse esta empresa, já tinha desistido, porque o Estado negocia com as empresas e depois não cria as condições para que as pessoas se sintam confortáveis. E relativamente à questão dos royalties, e respondendo a uma questão que foi posta há pouco, estes contratos não são maus contratos. Na Noruega, as royalties são 70%. Pois são, mas na Noruega, eu sei que se for lá furar, tenho um retorno. Aqui não sei. Já foram feitos 150 furos, pelo menos em Portugal, foram investidos milhares de milhões, sem retorno nenhum. E isso é tido em conta nos valores dos contratos. Por isso mesmo é que os royalties não são mais elevados. Mas também lhes digo que estes royalties são mais elevados do que nos contratos anteriores. E além dos royalties, esta empresa, como todas as outras, paga IRC. E paga em Portugal porque esta empresa tem sede em Portugal. E, portanto, paga mais impostos do que qualquer empresa normal que não paga royalties. Portanto, isso também não é uma questão que seja escamoteada. Finalmente, ao aperceber-se que as royalties são do Estado Central, a empresa já falou nisso quando foi a reunião com os presidentes e está a estudar a forma de compensar as autarquias através também de uma royalty a favor das autarquias. E, portanto, para quem achar que é mau, mas, enfim, fica aqui esta informação. Ora, muito boa noite. O meu nome é Rui Vieira, eu sou geólogo e trabalhei cerca de 30 anos na indústria petrolífera. Estive ligado a todas as fases de prospeção, desde as fases de aquisição de geofísica até ao acompanhamento de várias sondagens. Nos últimos anos acompanhei as sondagens que foram realizadas pela Mojave, 15, 16, não me recordo, mas também fui diretor técnico de empresas de sondagens de captação de água. Há muitas formas, isto é um mundo multivetorial quando se fala de petróleo, e é difícil começar. Mas eu queria, antes, digamos, referir que estamos aqui na Bajoca, mas não nos podemos esquecer que também estamos no mundo. E como estamos no mundo, eu antes de passar para um ou dois temas mais concretos, eu gostava de fazer aqui algumas referências que se prendem com aquilo que se passa no mundo. E no mundo foram realizadas, no ano passado, em 2017, cerca de 60 mil sondagens de hidrocarbonetos para petróleo e gás natural, em cerca de 100 países no mundo. Portanto, não estamos propriamente aqui a falar de uma coisa que ninguém sabe do que é que se passa. Na Europa Ocidental, portanto, na nossa Europa, já não estou a falar na Europa de Leste, na Polónia, na República Checa, nesses países desse lado, nos nossos 27 ou 28 países da União Europeia, foram realizadas 433 sondagens, e em particular 356 sondagens nos mares da União Europeia. Refirmo à Noruega, realizou 200 sondagens, ao Reino Unido realizou 100 sondagens, à Holanda 15 sondagens no mar. A Dinamarca, quem tanto se fala nas energias renováveis, realizou 14 sondagens. E ao contrário do que aqui já foi referido, isso representou um aumento de 7,4% em relação àquilo que se passou em 2016. Portanto, não nos podemos esquecer, a população mundial está a aumentar e, obviamente, precisamos de energia. Nos Estados Unidos existem 500 mil sondagens produtoras de gás natural. E é talvez por isso que, ao contrário do que muita gente pensa, os Estados Unidos são, neste momento, o país que tem conseguido reduzir as suas emissões de CO2 por causa da gaseificação da sua economia. Porque o gás natural produz muito menos CO2 que o petróleo e incomparavelmente menos que o carvão. Portanto, há pouco, quando foi aqui referido que sim, é bom, temos que acabar. Uma das fórmulas que está em cima da mesa no plano de carbono para o país é precisamente reduzir os 13% ou 14% de carvão que nós utilizamos neste momento na nossa matriz energética. Explodiram no... Os gases de efeito de estufa nos Estados Unidos têm vindo a reduzir. E já agora que estamos a falar... Mas o que é facto é o seguinte. Portugal tem 1,3 milhões de consumidores de gás natural. Queiramos ou não, 1,3 milhões. E suponho que toda a gente aqui nesta sala tem gás natural dentro de casa. Tem botijas de gás. Pronto. Ok. Pronto, então não precisam de gás natural. Pronto. Mas é que na nossa matriz energética temos duas grandes centrais a gás. Que é a central do Outeiro e a central do Carregado. Portanto, provavelmente tem eletricidade em casa produzida por uma central que anda a gás natural. Bem, em Portugal foram feitas até hoje 25 sondagens no mar e cerca de 140 sondagens em terra. E, curiosamente, a pesquisa petrolífera começou precisamente aqui nesta região. Uma das primeiras sondagens aqui realizadas foi a sondagem denominada Sismaria. Depois foram realizadas uma série de sondagens na região de Montreal, designadas MRW1, MRW2, 3, 4, 5, já nem sei quantas foram, mas que decorreram na primeira metade do século passado. E são dados mais ou menos objetivos que eu estou a passar. Mas o que é facto é que nós chegamos, o gás chega-nos aqui, para 1,3 milhões de consumidores e para duas centrais a gás, chega-nos da Argélia, através do gasoduto que atravessa Marrocos, que atravessa Gibraltar, passa por Espanha e vai até ao Carriço. Já agora, no Carriço... Sim, sim, é gás natural. É gás natural, é gás natural. E que chega também através de navios metaneiros a Sines. São descarregados e que chega sobretudo da Nigéria e também dos Estados Unidos. Quer queiramos, quer não, estamos a consumir gás natural daquele lado. E depois é preciso, quando se fala nisso, quando se fala em gás natural, também temos que falar também em petróleo. É que 35 mil toneladas de hidrocarbonetos chegam-nos aqui diariamente às nossas refinarias. Porque o país depende em 75% de energias fósseis. E acreditem, isto é um processo, temos que descarbonizar, mas temos que o fazer com senso. Não é fechar a torneira, porque se fechar a torneira vão ser sempre os mais pobres que vão pagar a fatura, podem ter a certeza disso. Aliás, aquilo que aconteceu, os coletes amarelos em França, é curioso. Começar, digamos, a causa próxima foi o aumento do combustível em 2 ou 3 cêntimos. Não nos podemos esquecer disso. Foi essa causa próxima que despoletou o movimento dos coletes amarelos em França. Nós não nos podemos esquecer que as verdadeiras questões ambientais, elas não se escondem na prospeção de hidrocarbonetos. Elas escondem-se num modelo de desenvolvimento que está assente no consumo. Nós fomos formatados para consumir. Ligamos a televisão e compre e vá buscar mais. Estamos formatados assim. Eu não nego que assim seja. São cidades mal ordenadas. Estamos subjugados ao poder do automóvel. Todos nós estamos. Não vale a pena negar e tal. Eu ando de bicicleta também e ando muito a pé, até por recomendação médica, de maneira que... Mas estamos subjugados ao automóvel. Elas escondem-se em muitas coisas que vale a pena referir. Mas há aqui 2 ou 3 pontos, agora que já falei, enfim, de coisas mais globais, é preciso aqui desmistificar 2 ou 3 coisas. E uma delas é o fracking. O fracking não se faz por decreto, nem por decisão de uma empresa ou de um Estado. Pode-se fazer. O fracking faz-se se a geologia o permitir. E eu conheço bem a geologia do país, já trabalhei aqui muito no país e sou o primeiro a dizer. A nossa matriz geológica não permite a utilização do fracking. Não permite. A nossa matriz geológica não permite a geologia. Meu caro amigo, eu sou português tanto como o senhor. Eu sou português tanto como o senhor. A nossa matriz geológica... A nossa matriz geológica não permite a utilização do fracking. E, portanto, isso não se faz por decreto. Não se faz por... Não é, olha, vou utilizar o fracking. Portanto, independentemente daquilo que possam ser as questões de natureza legal, a geologia não deixa fazer... A geologia não deixa fazer fracking. Depois, em relação aos aquíferos, depois, em relação aos aquíferos, eu queria dizer uma coisa. Calma, deixem, cada pois pessoa tem a oportunidade de manifestar a sua opinião, portanto, pois toda a gente pode manifestar a sua opinião e falar. Portanto, depois, senão... Não, mas pergunta depois, mas deixe-me acabar. Eu queria só aqui esclarecer uma coisa. Na pesquisa feita na pesquisa feita no passado, aquilo que interessa às empresas está muito abaixo daquilo que são os níveis aquíferos. E como está abaixo dos níveis aquíferos, até por uma questão de economia de recursos, o que nós fazíamos, com frequência, era utilizar um equipamento para sondagens de captação de água, utilizando exatamente os mesmos métodos utilizados na captação de água, até ultrapassar os metros referentes aos níveis aquíferos, isolar, tratar aquela zona e depois a máquina de captação de água saía do local e entrava o equipamento maior com, enfim, os pressupostos todos de segurança. E, portanto, o processo de captação de água e o processo dos primeiros metros de uma sondagem petrolífera daquelas que eu acompanhei aqui em Portugal eram exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos, até ultrapassar aquilo que eram os níveis aquíferos existentes. Porquê? Porque não interessa para a empresa que está a pesquisar petróleo, aqueles níveis não lhes interessam. Querem isolá-los, protegê-los, e assim fizemos, e assim sempre conseguimos. Enfim, nesse aspecto podemos dizer que tivemos sucesso. E de facto aquilo que foi aqui há pouco referido é verdade. Eu conheço bem a indústria de sondagens de captação de água, eu trabalhei a minha vida quase toda também na indústria petrolífera e posso-vos dizer que aquilo que se passa no meio das sondagens de captação de água, existem em Portugal cerca de 100 mil sondagens. Estima-se que há 60 a 70 mil que estão licenciadas, mas que haverá mais 30 ou 40 mil que estão por licenciar, que estão clandestinas, para todos os efeitos. E, portanto, não se sabe, o problema é que não se sabe, ninguém sabe o que se passa a esse nível, ninguém sabe. Ninguém faz a mínima ideia da quantidade de água subterrânea que é extraída diariamente dos nossos sistemas aquíferos. E, dito isto, creio que estamos aqui perante um paradigma que é complexo, é preciso descarbonizar, mas é preciso fazê-lo com equilíbrio, numa matriz energética que permita descarbonizar, mas equilibrar e deixar-nos com a qualidade de vida que todos nós gostamos de ter, de ligar o interruptor, de acender. E isso não se faz, meus caros, isso não se... Neste momento, nós dependemos em 75% de combustíveis fósseis. Se alguém souber como é que se reduz em 60% ou 70% as emissões de CO2 antropogénico, o CO2 do homem, é pá, que diga, que fale agora, ou então que para sempre se cale, porque não vamos desligar a torneira, de certeza absoluta. Não vamos desligar a torneira. Eu peço desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixe-me. É assim, então, pessoas que ainda não questionaram nada, nem se interviram, e que eu vou dar agora a palavra, está bem? Boa noite. Boas noites. Ora, boa noite. O meu nome é Pedro Faustino e basicamente gostava só de emitir aqui a minha opinião sobre o assunto. Aquilo que aconteceu no Carriço não é exatamente aquilo que estão a querer fazer aqui. Portanto, quando sei, são depósitos de gás feitos em salgema, que tanto quanto sei também, são a forma mais segura de armazenar gás. Porque ao retirar... Sempre que haja uma fissura, mesmo tremores de terra, esse tipo de situações, o salgema tem a capacidade de preencher essas fissuras e dificilmente o gás vai sair dali. Aqui é outra coisa. Aqui estamos a falar em exploração, não é a mesma coisa. A história também nos diz, e infelizmente o nosso povo tem um bocado de memória curta, que as empresas petrolíferas não são propriamente santos. E esta informação está disponível, não só na internet, mas em muito lado. Por exemplo, na Nigéria, uma grande empresa petrolífera foi lá, explorou o que tinha a explorar, deixou o país na miséria, porque aquilo basicamente dá só para alguns. E no fim, pronto, nenhum deles é responsabilizado por nada, porque esta gente movimenta-se nas mais altas esferas. Isto dá dinheiro de tal forma que dá para comprar quem manda neste país. E por isso torna-se difícil depois lutar contra estes poderes. Isto a própria evolução da indústria automóvel é muito travada também pela própria o cartel do petróleo do mundo. Porque, inclusive, a Tesla, por exemplo, até gostava de instalar uma empresa aqui em Portugal. Temos uma das maiores reservas de lítio para produzir baterias e estão a ser feitos todos os esforços e mais alguns para que eles não venham para cá. E estão agora a dar a exploração do lítio a empresas inglesas, em que provavelmente nos irão dar algumas migalhas. As explorações dos poços, dos aquíferos, de tudo aquilo que tem nada a fazer, muitas delas estão mal, e não é porque uma coisa é mal feita, muitas vezes passa a ser boa. Pronto, por isso não é por aí que acho que não é argumento para justificar isto. Se realmente a ideia que deve passar é para energias renováveis, para que possamos ter um mundo que passe mais do que 3 ou 4 gerações à nossa frente, não é este o caminho. Então nem vale a pena pensar em prospeção, porque se realmente, mesmo que venham a encontrar alguma coisa, é só para estragar. E estas empresas podem ter todas as boas intenções, mas no fundo só estão a pensar no lucro. Mas eu com isso não tenho nada contra, desde que isso não prejudique os outros. Porque infelizmente em Portugal também existe esta ideia de que tentar ganhar dinheiro é quase crime. E os verdadeiros criminosos, esses estão lá em cima a rir-se felizes e contentes e não lhes acontece nada. Porque esses não ganharam honestamente, mas pronto, isso são outras histórias. Mas isto é assim que se movimenta. Os lobbies da energia são muito poderosos e não é porque um ministro diz assim ou diz assado, porque basicamente muitos desses ministros são lá postos por esses lobbies e são poderosos em Portugal, são poderosos no mundo. Os Estados Unidos pode ser um exemplo para muita coisa, mas nestas coisas não é propriamente o exemplo, porque eles nem sequer quiseram assinar o protocolo de Paris para a redução dos gases de emissão de estufa. Por isso não, acho que também não devem ser exemplo para nós. Por isso, basicamente, isto mesmo, o próprio controle da comunicação social, a desinformação, campanhas de informação, para que realmente as pessoas não saibam o que é que estão a falar, e depois, quando não sabem, falam fora de tempo, falam de forma errada, e depois as pessoas que têm interesse nisso aproveitam essas situações para usar contra as próprias pessoas. E, de alguma forma, tentam amansar o povo, porque isto, infelizmente, é o que tem acontecido. Isto, só quem não andar um bocadinho com a pestana aberta é que não percebe que mesmo esta questão dos coletes amarelos cá em Portugal não funcionou, porque existe um controle ao mais alto nível que fez com que não funcionasse. E todos estes interesses são interesses muito fortes e a única forma, muitas vezes, de nós conseguirmos fazer valer os nossos direitos perdemos a razão, a nível local, porque infelizmente eles já conseguiram negociar a coisa ao mais alto nível e depois chegam cá abaixo já com tudo legal, mas quer dizer, não é não há por ser legal, não quer dizer que esteja correto. Basicamente é um bocado por aí. E isto era importante que as pessoas realmente abrissem os olhos e que estas empresas que pensassem duas vezes na situação. Existem sítios onde podem continuar à procura que não tenham o mesmo impacto que tem nesta região, em que realmente se temos aqui uma zona que queremos aproveitar para o turismo, se queremos abrir a base aérea, a aviação civil, para que realmente se possa aproveitar esta zona de uma forma turística, não é depois com explorações de gás aqui que se vai conseguir rentabilizar o que é que seja. Aliás, foi uma das principais razões pelas quais o Algarve conseguiu fazer a pressão e eles não conseguiram avançar nada lá. Por isso era importante que isto que entrasse na consciência das pessoas. É evidente que temos que mudar mentalidades, isto não vai mudar do dia para a noite, até ao ponto em que as próprias alterações climáticas nos obriguem a mudar à força, porque muitas vezes é um bocado assim que as coisas têm que ser feitas. E é importante perceber os meandros destas circunstâncias. Existe uma série que passou na televisão já uma ou duas vezes, que pouca gente viu de certeza, que é a vergonhosa história das sete irmãs, que são sete das principais empresas petrolíferas, e toda a evolução desde o início do século passado até aos dias de hoje, todas as explorações que fizeram, todo o tipo de controle que fizeram a nível político mundial, guerras que causaram, com o intuito puro e simples do lucro, mas um lucro selvagem, não é um lucro saudável. E acaba a minha intervenção só dizendo isto. O planeta Terra tem recursos para todas as necessidades das pessoas. Agora, não tem recursos para a ganância do homem. Tenho dito. Então, para terminarmos, passava a palavra mais duas ou três pessoas no máximo. E depois teremos naturalmente a oportunidade de outros tipos de esclarecimento. Boa noite a todos. O meu nome é Hugo Silva Neves, eu sou de Pombal e resido em Pombal. Nasci lá e continuo a residir lá atualmente. Isto para explicar que tenho um interesse direto na água que chega para eu cozinhar em casa. Eu não percebi, desde já quero louvar a iniciativa da organização, aqui da sessão de esclarecimento, aos participantes e a todo o povo, o público como eu, que aderimos aqui, porque estamos interessados com umas causas diretas que... E acho que merece uma salva de palmas, eu pedi uma salva de palmas para todos vós. Eu tenho várias coisas para dizer, não vou dizer nem metade. Há muitas delas que já ia repetir, também não interessa. Há várias dúvidas que ficam aqui pendentes no ar, nas explicações que foram dadas, desde a primeira sessão que houve na Bajoca, para agora, já houve vários desenvolvimentos. Queria aproveitar até para uma salva de palmas para o Ricardo Vicente, que lançou a petição que chegou à Assembleia da República e que obteve sucesso, está presente no peticionário. Ao Jairo, extensível também ao Peniche Livre de Petróleo, ao Jairo, por causa da luta que fez já na Bajoca, aqui ao João Costa, porque também foi elaborou a petição que tem nada a circular, tem sido aprovada pelas juntas de freguesia. Bem, vou continuar nesta senda e depois volto-me para ali, que é mais importante esta. A luta tem-se feito. E têm surgido resultados. A luta funciona. Não é? Com a nova sessão na Bajoca, parecia que era toda a gente a favor que isto ocorresse na nossa terra. Passados, sei lá, não chegou um mês, não. Já passou um mês, né? 34 dias depois, temos já não sei quantas juntas de freguesia, assembleias de freguesia, que se manifestaram contra. Temos assembleias municipais que se manifestaram contra. Quando foi feito o contrato para a Australis, unipessoal, não foi feita discussão pública desse contrato. O contrato foi assinado Resbés Campo de Ourique do poleiro caído. Bem, é relevante tudo isto. Isto é tudo relevante. Também não deixa de ser relevante o facto que o partido que estava no governo, na Assembleia da República agora atual, na atual legislatura, votou a favor de uma resolução, projeto de resolução apresentado pelos Verdes, a favor de cancelamento dos contratos, destes contratos. Pombal e Alves Barrota. Isto é relevante. Muito relevante. Esta luta parece que, pá, não somos meia dúzia de tolinhos que estamos aqui a dizer que há perigo de contaminação da água. Já há entidades, pelo menos eleitos, nossos eleitos, que nos estão a acompanhar e estão a confirmar que estas nossas preocupações são reais, são verídicas. não é? E há todos esses lobbies que o colega ali estava... E há todos esses lobbies. E eles sabem mais do que ninguém esses lobbies que existem. Pronto. Só queria deixar este apreço já desde já, que a luta tem que continuar. Ainda não está nada a ganho, mas a luta funciona. Se as pessoas se unirem, lutarem por isto, isto a gente consegue defender isto. Pronto, voltando-me aqui para os caros e ilustres palestrantes, eu desde já pensei, quando entrei na sala, eu entrei um bocadinho atrasado, e pensei que não tinha assistido à apresentação toda da doutora Anabela Veiga e do doutor Mário Oliveira, né, do IPL, IPL Leiria. Eu, quando era estudante em Coimbra, revoltava-me da universidade ser muito fechada. E depois assisti na década de 2000 e tal, em 2000 e pouco, estruturas políticas a apelarem à abertura das universidades à comunidade, né, a envolver a comunidade. Eu, quando entrei na sala, estive a assistir, depois de passar um tempo é que eu olhei, olha o slide número 7. Eu, epá, afinal, ainda perguntei, olha, eu perdi alguma parte da apresentação? Não. Começou com o mapa, né? O mapa de Portugal, o mapa geológico. Pronto, parece que não, descorrijam-me se eu estiver errado, mas acho que não perdi nenhuma parte da apresentação. Houve aqui várias críticas sobre essa apresentação, umas mais assertivas, outras menos. Eu também, as críticas que posso fazer são sempre limitadas ao meu conhecimento, assim como o conteúdo da vossa apresentação também será limitado ao conhecimento de quem a elaborou. Mas alegaram aqui que estava aquém. E vocês mesmos limitaram a dizer, que eu ouvi, que a apresentação se limitava ao furo. Ao furo. Limitaram-se ao furo. E não sabiam para que é que vinham. Não sabiam para que é que vinham. Pronto. Eu digo uma coisa. Eu, daquilo que assisti, achei interessante. Achei interessante. Mas vou acompanhar, porque vivo num Estado democrático, e vou acompanhar a opinião da maioria. Eu esperava um bocadinho mais dessa apresentação. E explico porquê. Explico porquê. A parte do convencional, não explicaram muito bem se é convencional ou se não é não convencional. O furo horizontal, eu não fiquei sem perceber. Eu entendi que vocês defendem que é convencional. Não é? Pronto. Mas não é, isto não é assim tão unânime que seja convencional o furo horizontal a uma profundidade que é. Essa é a primeira questão. Depois vocês respondem, têm tempo. Têm tido mais tempo que os outros. Isso é a primeira questão. A segunda questão é... Estamos no como é que é? Lemude, não é? O Lemed. E o Lemed é constituído por quê? É lâminas de sílex, de xisto? Não, não é xisto. É só grécilos, que lá está. Então. Sim. Calcárias e margas. Ah, então será aqui a mesma coisa que estará ali perto da Serra do Espinhal, né? Quando ele aflora para baixo, não é? Não conheço. É ali de Penela, aquela que o seu colega falou. Então o Grécio Silves não está lá. Você não falou que estava lá o Grécio Silves? Ah, então espera aí. Perdi. Então o Lemed não tem gás xisto. Vocês te asseguram que onde eles querem furar, onde querem fazer o furo horizontal, não há gás xisto. É isso que vocês estão a dizer? Ainda não percebi isso. Ah, eles querem furar para saber se existe ou não, é isso? Ah, pronto. Pronto, ok, já percebi. Sim, estou a falar, claro, é uma preocupação aqui da população, acho que vocês já perceberam nas redes sociais e em toda a comunicação social, porque o IPL lê jornais, não é? Como? É um engano. Ah, o engano é o gás xisto. Pronto, então porquê é que há vários mapas geológicos a dizer Shell Oil, Shell Gas, aqui na Bacia Lusitânia? Potencial energético, produção. Então, os mapas estão errados. Aquele senhor ali que é geólogo, os mapas estão errados. Não há gás xisto aqui na nossa Bacia Lusitânia. Gás xisto, aquilo que é de metano e que não é gás natural. Não existe aqui. Não sabem. Pronto. Então, mas a empresa já disse aqui que fizeram vários furos, já foram feitos vários furos, Há uma carta geológica que está feita, que tem lá por peço camadas desculpa interrompê-lo, mas eu ia lhe pedir que fosse concreto na sua pergunta. Agora sim, vou sim, pedir que seja concreto na questão, está bem? Há pouco também ouvi várias pessoas a dispersarem e também não chamaram a atenção. Mas pronto, também, a questão é... É meia-noite menos 20, é só sim, por isso sim. que eu estou a pedir, está bem? Tenho que esperar até agora. Mas a questão é, se existe várias, se está tudo estudado, sabem perfeitamente porque é que foi feito o contrato. A empresa sabe perfeitamente se fez na Alves de Barrota. Não fez? Fez um furo na Alves de Barrota. Aqui o representante da empresa que não percebi o nome é Vítor Taborda. Vítor Taborda, não é? Hã? Sr. Vítor aqui? Desculpe. Era o seu nome. Agora era para ser, era o seu nome. Mas eu não percebi. Ah, Vasco Taborda. E é de onde já agora? É de Lisboa. Ah, ok. Pronto. Eu queria perceber isto, porquê? Porque eu bebo água daqui, está a perceber? Eu estou preocupado, pronto, com a minha saúde. E quero que respeite isto também. A questão é, está tudo estudado, em termos geológicos, não está estudado. Não está estudado. Então, o representante da empresa diz que fez aqui já fizeram furos. E que é só mais um furo. É só mais um furo. Então, quer dizer, o furo que foi feito na Alves Barrota, o que ele disse que já tinha sido feito, também foi horizontal? Teve vertical e horizontal ou foi só vertical?